Bem-vindos à 270ª sessão de Jornada de Sangue. 270 hoje, hein? 270. Sessão 270. Cadê o... Tá aqui. Tablet? Tá aqui. Cadê o áudio? Alguém quer ficar de sonoplastia? Eu não. A mãozinha tá aqui também. É, o Whispers. Ok. Bom, na última sessão, vocês estavam no reino de... Na masmorra de Asgard. E... Vocês estavam naquela sala cheia de escaravelhos. Fizeram testes para tentar identificar o que eram aqueles escaravelhos e descobriram que eram os escaravelhos de Asgard e que eles eram terríveis. Eles são terríveis. Bom, quando entraram na sala, os besouros começaram a atacar vocês. Os besouros de ouro começaram a atacar vocês. É o que eles assaem, né? Assim, joga no meu time. Bom, vocês fizeram suas ações para se defender dos besouros. Os besouros deixavam vocês enjoados, zonzos, caídos no chão, sem conseguir fazer muitas coisas, afetados pelas condições novas, que são muito legais. E quando vocês pareciam que estavam entendendo uma forma de se livrar daqueles besouros, a porta de antes se abriu e entrou uma múmia. E a múmia começou a atacar vocês com areia, e a areia sugava a vitalidade de vocês. E aí vocês foram combatendo a múmia. Quando tudo parecia finalizado, a múmia invocou uma criatura, o Gorgon de Asgard, e aí entrou um touro de ouro na masmorra, na sala, né? E o touro começou a atacar vocês. Começou a socar vocês também. O touro foi pisoteou. Quem foi pisoteado pelo touro? O Celerinho? O Murin, não foi? Foi o Murin. Foi o Murin. Isso, foi o Murin que foi pisoteado pelo touro. E aí vocês viram que o touro seria um problema, né? E aí a cera transformou o touro em água. Que eu posso. É, isso foi fusão. Bom, o Celerinho, ele deu a Ciri. É, a Ciri que matou os besouros, né? Foi. O Celerinho descobriu que eles eram vulneráveis a dano mental. A Ciri usou a runa da mente pra dar 21.000 D10 de dano mental nele. É, vocês eliminaram a múmia. Em seguida, a múmia, o touro virou um touro de água e foi facilmente derrotado por vocês depois disso. Vocês avançaram e chegaram ao salão seguinte, que era uma sala que estava cheia de estátuas, incontáveis estátuas de ouro, e vocês notaram que aquelas estátuas, na verdade, eram pessoas que haviam sido transformadas em ouro pelo touro. Aí usaram a ronda do tempo e reverteram a ourificação das pessoas e descobriram que eram desbravadores, assim como vocês, que chegaram ali tentando libertar Valkyria, mas que nunca saíram, pois sucumbiram ao poder do touro. É mesmo, né? Nós não ouviu mais o carinha da entrada falar, né? Ivan? Alguém comentou pra eles que não tem mais caso pra voltar? A gente mandou eles pro Rendiquim. Eles foram mandados depois pro Rendiquim. A gente não mandou. Eles quiseram ir. Eles desejaram ir. É, eles desejaram ir. Depois eles chamaram um mago do grupo deles pra fazer o pedido. É. É isso. Imagina, às vezes os caras vieram aqui porque queriam conquistar uma mulher. Falaram, salve Valkyria, casa comigo. Ou então vamos conquistar uma graninha. Chega em casa, não tem casa, não tem padeiro. Não tem mais nada. Amor, voltei. Não, mas já não tem mesmo, passou mil anos. Então não tem nem literalmente chão pra pisar mais, entendeu? Passou mil anos que eles estavam ali. Amor, quem é você? Ah, invasor, quem é você? É um século? Um século. Um século. Só 100 aninhos. Só 100 anos. Deixando os parentes dentro, já estarem mortos. Tudo bem, né? Se eles não forem elfos. Podia conhecer a bisneta do amado e apaixonar pela bisneta. É, agora nem isso. É um homem bicentenário? Capitão América. Se ele pode, né? Bom, vocês agora estão em um salão. Só parou. É. E eu não sei por que ele faz essa parada. Mas tudo bem. É greve. Vocês estão num salão muito, muito, muito grande. Tá? Onde outrora havia muitas estátuas. Certo? Nesse salão agora sobra somente o chão de areia, as paredes decoradas com afrescos, com aqueles hieróglifos exaltando a glória de Asgard. O teto constantemente iluminado por um sol nunca visto. E uma porta gigantesca. Uma porta não, é uma escadaria enorme que está diante de vocês que conduz para um segundo salão anexo. Essa escada ela sobe e vocês conseguem vislumbrar o que está nesse salão diante de vocês. Alguém joga, por favor, um D100. Eu quero. Aliás, um D6 antes. Ah. 4. Quase nunca rola um D100, igual já D100. D100 é tesoura. Tipo, eu gosto de dar sentido pra esse dado desenhado, sabe? Que nunca usa pra porra nenhuma, então. O que vocês estão vendo à frente? Diferente de todos os outros lugares por onde vocês passaram, é um salão de chão pavimentado. Existem blocos de pedra nesse chão que o revestem completamente. Eu vou assim. Tal qual todos os outros locais por onde você passou, tem um sol que brilha constantemente nesse salão. As paredes todas decoradas, certo? E no centro desse salão existe uma única estátua feita também de ouro. Desperdício de espaço. Pois é, né? É que tinha os outros carinhas ali que mandou embora. A gente não vai não é a mesma ainda. Os outros carinhas, você quer dizer múmia? Não, os humanos estavam aí. Ah, esse cara tava petrificado. Acabou com a decoração dos caras. No fundo desse salão, à esquerda, quase no canto, existe uma diminuta porta que leva adiante. O que vocês fazem? Vamos lá. É na escadaria. É na escadaria. Ou é na porta? Não, a porta a gente vai ir pra cá. Ah, então vamos pra escadaria então. É. Ah, é, tem uma saída, né? Tem. Pra direita aí que eu tinha esquecido. Outra porta. Não, é essa pequena porta. Ou não, ou será que é? Não, é essa pequena porta que eu esqueci. É. Vocês sobem a escadaria e vocês se deparam com essa majestosa estátua que tá diante de vocês. Essa estátua, feita de ouro também, ela mostra, exibe uma criatura majestosa, magnífica, que é como se fosse uma gigantesca serpente alada. Que é uma das formas de Asgard, né? Possui asas emplumadas. Dragão. É igual não, é um dragão. Não é igual ao que a gente viu quando a gente tava vendo no monte lá. Se não me engano, é uma das formas de Asgard, em alguma das culturas mais primitivas. Ou quando a gente foi visitar a Eternidade a primeira vez. Mas já era pequenininha. Por quê? Culturas mais primitivas. Não, na foto que ele... Faltou da cultura primitiva. Colonialismo. É, pequenininha. Foi uma serpente com asas. Dependendo da sua cultura, qualquer cultura. Tá ótimo, não tô fazendo uma dissertação, nada aqui eu posso falar. Aí tinha naquele outro reino que a gente... Mal no mundo sertoniano. Isso aí, uma vida. É, o que se ele virou. O quê? A serpente com asa também. Só que era... Eu tinha bracinhos. Não, eu tinha braços. Uma serpente com braços. O rabo dessa serpente... Então é um lagarto. Tinha um braço. Secciona um braço em diversas pontas, todas elas emplumadas. Como se fossem plumas de um pavão. E em cima, assim, das costas dela, no dorso dela... Existem uma crista também feita de plumas. essa serpente ela tem nas suas laterais como se fossem guelras decorando a sua cabeça. O qual tinha? Um Kuto, é. Kuto. Eu acho Quatro. Que é assim, fala, é. Coato. Coato. Vocês estão vendo um estátua de ouro de um Coato. Eu acho que eu tenho um Coato. Eu acho que esse reproduzir agora virou um 5. Acho que você tem um score alto. Ok, ser bonitinho. Com licença. Vai roubar a estátua. Por que eu roubaria uma estátua? Pelo de ouro. E daí? Um dos dois vai acabar roubando até o final do dia. E aí, o que vocês vão fazer? Só tem isso, né? A gente chega naquele salão principal ali, é isso? A gente tá aqui. Não, isso. A gente tá aí. Isso. Então tem. A gente passa pela estátua pra chegar na portinha pra isso. seguir. Isso. Após a estátua tem uma portinha à esquerda. Vou quase passando pela da estátua. É, tem no mata é ali. É. Passando pela estátua. Eu acho que você tá com a chave na mão. Com licença. É pra onde a chave está apontando. Então, vamos indo. Eu tô muito atento porque essa estátua vai atacar a gente. Ok. Eu tenho chance. Eu acho que tinha um touro na outra sala também. Aí tinha. Deixou de ser estátua. Pode ser. Exatamente. Ou pode ser que a estátua, o 4, tenha sido transformado pelo touro. Eu não quero apostar nisso, não. Vamos ver? E é aí, verdade, Joaquim? Né? Vocês são todos xenófobos. Os humanos, ai, vamos nos transformar. O 4 é foda-se, né? Não, o 4 é que nem eu tinha esquecido que podia ser transformado pelo touro. Ok, o que vocês vão fazer então? Cara, dá uma olhada se seria que nem os humanos lá, se ele também foi transformado pelo touro em estátua. Ou se ele tá só assim. Ou se ele é só uma estátua mesmo, né? Certo. De que forma vocês vão observar isso? De longe. Vou ver se tem vida nele. Runa da vida? É. Ok, aciona a runa da vida. A boa e básica, não né? Não tem vida, é só uma estátua. Não tem vida. Ou já foi a alma, já né? Já foi embora, okay. A vida que existia ali. É simples, eu vou usar primórdio, eu quero ver qual que era a essência disso aí. Se era uma essência viva ou se era uma essência de estátua mesmo. Não quer dizer runa do primórdio, então. Mas precisa rolar, caralho, fogo. Ou usa, quanto você tem de runa do primórdio? Primórdio? Tem baixinho. Não bate, né, gente? 31. O 4. 31? É. Pegou outro dia e já tem tudo isso? Não, meu treino nela é 5. É o básico que eu ganhei, mas ela é sabedoria, o que eu mais tenho. Ah, tá. Meu treino nela é o 5 que veio com ela. Então tá bom. Ok, você aciona a runa do primórdio e vocês estão me devendo testes de constituição. Por uso de runas. O 31 eu passo automático. Nem com 1 eu falho. Agradeço a informação. Com certeza. Você. Tenho 32 e a gente não pega a cartinha por. Analisa com a runa do primórdio e você vê qual que era a origem daquela estátua. Isso. Uma bela de uma pepita de ouro. Olha, uma estátua mesmo. Esse bicho. Eu quero conhecer esse artista que fez uma pepita de ouro numa estátua gigante. Isso é uma cobra com asa. Esticou. É só revertida. Por dentro é pedra. E não usou por. É mais por dentro é um quarto. Um elemento folclórico do. Você nunca viu? Do povo do deserto. Eu tenho um desse no meu plano. É que assim, você lembra. Eu, né? Não lembro, eu não lembro quando você deixou de ficar cego, quando você começou a enxergar. São tempos e tempos. É, tempos e tempos, eu me confundo. Assim, eu conheço a história desse bicho aí, mas ver mesmo. É um bicho muito bonito. Lembra bastante quando a gente tava naquele monte lá. A gente foi conhecer. A gente tava no nosso grupo mesmo ou era o outro grupo? O que? Esse é Tiamat. É, nossa. A gente subiu numa montanha grandona, tá? Aí tinha esses bichos circulando. Uma coisa parecida. Mas é maiores, com braço e perna. Então, eu falei, lembro um pouco. Esses animais estão ligados a Asgard, amor, de alguma maneira? Sim. Sim? Os Coatos foram os combatentes que Asgard usou na guerra contra a Tenebra. Ah! Será que isso explica ter mais noite que dia? Então, e o que Tenebra usou? Mortos-vivos. Vocês vão saber quando você chegar na masmorra de Tenebra. Vocês vão saber quando chegarem na masmorra de Tenebra. Oh, acho que é só isso, só, é só uma estátua. Só uma estátua. Eu tô Então vamos lá. Eu pego qualquer vareta, qualquer coisa que tem aqui, só pra dar um. É de ouro. É de ouro. É ouro maciço. Aí ele me fala, tá de construção. Tão passando. A madeira apodreceu. Ouro maciço. Só que fica pela aleijadinha, então é ouro. Então vamos. É ouro maciço. Passando. Eles vão passando, chegam diante da porta. Uma porta, parece pequena no mapa aí. É. É um caminho normal. Mas é uma porta de 3 metros de largura essa aí. Largura? A altura porta. É quanto? Tem 6 metros de altura, obviamente. Mas a sala é a de infinito, então você não vê o teto. É, vocês não vê o teto. Ok. Tô. Tem maçaneta? Na porta, uma porta também de pedra adornada com detalhes de ouro, vocês veem a mesma figura do Coatl estampando a porta em alto relevo. Vai um Coatl dourado. Pode ser. Tem muito Coatl pra não ter um Coatl. Existem duas aldravas na porta, mas nenhum peixe. Aldravas pode empurrar, né? Ou é só pra bater? Pode bater, pode empurrar, pode puxar. Pode arrancar. Vou dar uma puxadinha então, me parece, já que me parece mais prático, né? Ela não abre pro seu lado. Lá e para lá? Você percebe que ela abre ao contrário. Que estranho. Ok. E uma porta abre pra fora, né? Algumas portas abrem. Tá entrando, abrem, ela entendi. Abre pra dentro. Geralmente com aldravas, quando você põe aldravas, você puxa. Tipo alçapões. A não ser que seja uma aldrava pra bater, só. É. Deixa eu ver, vocês são habilidade de arco agora? Escuta, quando você abre a porta, você tem que fechar ela, não tem? Como você fecha? Puxando pela aldrava. Ou não. Ou não. Vai que do outro lado é outro tipo de dispositivo e não uma aldrava. Você deixa o amigo lá dentro pra empurrar. É, deixa o amigo lá. A porta elétrica. É o Pepe, concordo. Pepe, coloca. Ou é só você empurrar. Qual que é o quarto? Beleza, abriu a porta. Vai, pro outro lado abre mesmo? Pro outro lado. Ela abre pra dentro. Abriu então. Pronto. Não precisa nem dar o drive, é só empurrar então. É, empurrar não precisa realmente. De longe com mão mágica, de preferência. De longe com taumaturgia. Quando vocês empurram a porta. Uma brisa refrescante sopra na direção de vocês. Que delícia. Brisa refrescante? Sim. A areia, conforme vocês vão pisando nesse corredor aí, a areia ela é fofa e ligeiramente úmida. E conforme vocês vão avançando, vão adentrando, vocês vão vendo que lá pra frente tem grama crescendo no solo. Estamos entrando. Ok, vocês vão entrando. E vocês veem que exatamente no centro dessa câmara existe... Bom, primeiro, de fato é um oásis. Inspiração. É um grande oásis essa câmara, diferente de todas as outras que era só areia. Aí é um oásis. Ele está repleto de palmeiras, tá? Que cercam um imenso lago que tem aí no meio dessa câmara. No centro desse lago existe uma ilha, também cercada de palmeiras, repleta de palmeiras. E vocês veem animais correndo para lá e para cá, ratos do deserto, que são pequenos roedores de longas pernas que eles vão saltando como cangurus, chamados por alguns povos de Moadib. Eles correm daqui para ali, né? Mas eles são tímidos. Quando eles avistam vocês, eles fogem para suas tocas nas pedras, nas rochas que tem próximas ali. Vocês veem o lago, ele tem uma água cristalina de aparência revigorante. E no centro tem essa ilhota que é rodeada de palmeiras. Exatamente no centro dessa ilhota está o símbolo que marca o círculo do teletransporte para sair desse local. Vamos indo. Vou indo até o lago. Alguém joga 2d4. Não, um só. 3. Existem 5 belas jovens repousando à margem do círculo, vestindo joias feitas de ouro. trajando poucas vestes e os rostos dela são cobertos por véus. Ah, o Dalisca. Murre seu nariz de vontade. Quando elas avistam vocês, elas acenam sorridentes. Vocês percebem pela expressão no olhar delas que elas estão sorrindo enquanto acenam pra vocês. Acenam de volta. Acenam de volta? Ok. Só pra mostrar que eu não sou uma miragem. Será que é a menina, a Kitana, a Jade? Subitamente, subitamente, uma voz poderosa e bem-humorada desce dos céus. Bem-vindos, campeões de Valcária. Eu sou Alkhab e eu saúdo em nome do Deus Sol. Sejam meus convidados, aceitem a minha hospitalidade. Com certeza. Recebam os cuidados de minhas esposas. Essa parte eu não quero, não. E então, quando estiverem prontos, lutaremos. Ah, eu não quero essa parte, não. E aí vocês veem uma sombra se projetando do céu, encobrindo aquele sol onipresente sobre vocês. E vocês olham e vocês veem, não é Toruk, mas vocês veem um imenso coatl voejando. Acertou. Por cima nossa, daquela aí, câmara. Bom, descanso longo partiu então, brincadeira. Já que pode descansar antes, por quê? Olha que legal. Essa é a cena que vocês estão vendo. Um coatl metelão. É quase seu parente? Vamos lá. Ele pousa no meio da ilhota, né? No meio da onde estão as mulheres ali. As mulheres vão e acariciam suas escamas reluzentes, multicoloridas, que exprimem a cor do arco-íris, as cores do arco-íris. E ele fala pra vocês. Hã? Você tem guaraná? Vem ali na geladeira, pode ver lá. E ele fala pra vocês. Aproveitem. Comam. Bebam. Descansem. Vocês têm um momento de paz. Ok. Para ter um combate justo. O que vocês fazem? Vou fazer o que ele você falou. Você falou em combate justo, né? Você sabe o que está acontecendo nessa... Está acontecendo nessa sala aqui. Antes da gente chegar aqui. Você viu a gente aqui? Não. Não? Não. Mas eu achei que eu, por ser de Ásia, assim, se dominando tudo, você veria o que a gente teria feito. Por quê? Perguntando. Se você não viu, se você viu, se você sabe nossas habilidades, pra ele ter um combate realmente justo, a gente deveria saber as suas. Só falando. Mas vocês sabem. Sabemos? Claro. Vocês devem ser versados pra chegarem até aqui. Devem ser versados nas artes arcanas, nos conhecimentos do mundo natural e do mundo místico. Vocês conhecem minha espécie. É, faz total sentido. Sabem o que minha espécie é capaz de fazer. Ou estou enganado. Conhecem as lendas. São versados em religião. Conhecem a história da batalha de Asgard contra a Tenebra. Sabem que eu sou um coatl do sol. E não, eu não vi o que vocês estavam fazendo. Então, mas foi divertido. Já que a gente sabe, né? Vamos fazer então. É. Façam seus testes. História. História, religião, misticismo. Misticismo não, arcana. Tudo tá valendo. História, misticismo, arcana só? História, religião ou arcana? É, história, religião ou arcana? 4. Eu acho que natureza dá pra saber um pouquinho também. É, eu dei 50 isso que eu ia falar. O meu deu 62. Embora não seja uma criatura da natureza. 62? 50. 50. 49. Ok. Foi história ou arcana? História ou religião, os dois não mesmo. Eu fiz natureza. Bom, vocês sabem que no embate entre Asgard e Tenebra, os coatos foram usados por Asgard. Os coatos, eles são serpentes benevolentes de grande intelecto, grande sabedoria. Eles foram criados como guardiões pelos deuses, especialmente por Asgard, e servem para guardar os tesouros, guardar não só tesouros, mas segredos, qualquer coisa que o deus julgue importante, inclusive o próprio plano divino. Os Coatls, como vocês sabem, são criaturas que são incapazes de mentir. Pois é, porém. Pois é. E eles vivem por incontáveis anos e são pouquíssimos que existem. Vocês estão diante de um Coatl, que é o campeão escolhido por Asgard para guardar essa masmorra. Uma criatura única. Por si só e por suas capacidades, que vocês ainda não conhecem. Não conhecer da pior forma possível. E que tem nome. E que tem nome. Ok. Um monstro que tem nome, ele pode te matar. Mas sério mesmo que a gente tem que batalhar pra sair daqui? Pois é, né? Esse é o desafio. Mas o combate vai ser físico? Não, é. Existem você... combates sociais e intelectuais. Se você como é que o bichinho chama? Alcarrabo. O rancarrabo. Alcarrabo. Se você perecer nesse lugar, o que acontece com o seu corpo? Eu irei me juntar à Ásia e ele decidirá o meu destino. Então você não vai morrer. É, teoricamente você tá vivo já ou você já morreu e veio pra cá? Não sou uma criatura morta. Você é uma criatura viva, então. Sim. É porque eu detestaria destruir alguém tão único como você. É... Não pode ser um combate mental? Não tem outro jeito da gente sair, não, porque... Sei lá, é como se fosse uma ofensa pra Asgard. A gente passou aqui. Vamos até o primeiro sangue. Se vocês pretendem continuar adiante e vencer os 20 desafios, e eu não sei por quantos vocês passaram. 4, acho. Acho que esse é o quinto. Saibam. Isso. Que haverá à frente desafios de todos os tipos, principalmente desafios físicos. Estamos sabendo. Se vocês não estiverem prontos para superá-los, vocês perecerão. Não, a gente só não queria matar você. Encarem isso como um treino. É, que matar um bichinho assim é foda. Não tem outro lugar pra gente ir pra não ter que destruir esse negócio bonito aqui? O combate se dará aqui. Vocês são muito arrogantes. Eu vou pegar uma rede, amigo. Pois bem, sim. Aproveite. Eu queria falar, não, mas nós temos histórico, né, Gabriel? Pega uma rede, pega uma lelisca. Falou pra se sentir em casa. Falou pra se sentir em casa. É fundo, laguinho? Laguinho? É. Fundo. Dá pra se banhar. Dá pra se banhar. Ah, vamos tomar um banho, no né? No centro do lago, ele deve ter uns 4 metros de profundidade. Ah... Eu sento na beirada aqui e fico com o pé aqui. Fico sentado só com o pé lá dentro, lá. Fico assim, ó. Bacana. Só esperando só. Comeu ou não vou? Entrar, eu vou dar uma nadada. Vou dar uma nadadinha. Aliás, tem frutas, creio eu. Vou comer alguma fruta. Faz um descanso longo. Qual que você está ferida? Não. Você está cansada? Não, não canso. Você está debilitada de alguma forma? Sim, mentalmente. Mentalmente? Sim, ainda tô tentando conciliar as coisas que aconteceu. Ok. Você começa a molhar seus pezinhos naquela água e você sente um formigamento nas suas pernas. É, mas não um formigamento ruim. Você sente uma sensação como se a água massageasse as suas pernas. As piranhas comendo a pele morta. A água, ela é fresca, cristalina, e ela te causa uma sensação muito boa. Você sente, inclusive, vontade de beber essa água. Sinto vontade, não quer dizer que eu vou. Ou eu cedo a isso, tipo assim. Você sente vontade. Só se você quiser. Mas é uma vontade controlável? Uhum. Faz um teste de vontade, você. Sempre é. Sempre é, meu Deus. Não. Sabe quando você tá cansado, que você chega da rua, você abre a geladeira e tem aquela garrafinha de água geladinha, você não mora, você fala, não, vontade de beber isso aqui. Isso. Eu não bebo, mas eu coloco a mão. Oh, quase, hein? Oh, opa! Whispers. Whispers. Vem pra beber. Mas será que eu posso dormir? Faz tanto tempo que eu não sei que ia dormir. Aí já começou o combate, né? Pode, a gente te acorda na hora de começar o problema todo. Então, bom, ficar de pé aqui, você deveria usar água tão gostosa. Eu vou. Deveria experimentar. Eu vou entrar, eu não vou só. Dá pra nadar. Não beber, você não quer nadar? Não. A gente não deixa você afundar. Não, mas eu sei nadar. Mas. Eu prefiro ficar aqui com o pé aqui. Só o pezinho. É, o poder dele é esse: quem se banha no lago virou do Alisca. Entrei, foda-se. Vira esposa dele. Não era, mas agora pode ser. Já virou clube. Amor, eu vou tirar as roupas de cima. As roupas mais pesadas, manto, manto de palhaçada. E vou entrar. Ok. Mesma sensação que a Top tem, você tem também. Como se a água massageasse seu corpo. Você sente, inclusive, vontade de beber essa água. Só abrir a boca, né? Já tá. É, já tô lá. Vou entrar, Griel. Vou afogar o Griel. Eu entro na água também. O que você faz? Runa da água! Prisão d'água. Prisão d'água. Bebe, bebe, bebe, bebe. Eu não tenho problema não se a água parece limpa. Limpíssima. É, então eu bebo, pra mim não tem problema não. E tem peixes nadando nela. Então é xixizinho de peixe. É, xixi, cocô, sêmen. É igual a vida. O mar nada mais é do que um grande oceano de sêmen de baleia. Exatamente. Tá ótimo. Por isso é salgadinho. É. Bebeu água? Bebi, foda-se. Vai ganhar um sussurro também. E eu também bebi, Jeff. Ah, vai ganhar sussurro também. Então só de boa. Só os usos forte não morro, tá? Que a situação tá perigosa. Mas tá coisa, tá de boa, vou dar uma nadada, vou virar um peixinho, vou nadar mais pro fundo. Eu creio não, faz tempo, mas não tem uma pausa. Faz quatro masmorras. Sim. Foi providência divina. Mavá. Só faltou aquele desejozinho, né? Pra ter terminal de bom. Você quer um desejo? Tá se distribuindo agora? Eu tô. É só acertar uma charada. Só acertar uma charada. Mas errar morre. É. Mas só pode fazer uma vez. Só pode fazer uma vez. Ah, então tá distribuindo. Tô distribuindo uma vez pra cada um. Se quiser, é só pedir. Se você quiser ir acertar a charada e não souber, eu te dou um ovo. Se não souber o que quer pedir, eu te dou um ovo. A cara do Ariel que tá pensando num desejo. Não tô pensando em desejo, eu já quero ovo. Ah, já quer ovo. Mas ele não vai chocar, viu? Eu sei. Você também tá tomando banhinho? Não. Não? Sim. Ah. É pra quem? É pro Lindir? Ou é pro clone? Nossa, pra Toff. Não, desculpa. Pode ver. É isso, oh, desculpa, e mostra pra você. Eu ia fazer assim, falar a verdade. Oh, desculpa, pode ler. Posso ler? Pode ler, você também tá se banhando na água. Ok. Passa pra Toff, passa pro Griel. Você. É uma criança, né? Pra quê? Pra quando ela crescer, ela tem um desejo. Não, mas aí você não, não é transferível o desejo. Ah. Aí ele vai ter que ser inteligente o suficiente pra passar no teste. Já perdi o interesse então, depois eu pego. Tá escrito novo, esse ovo é pessoal intransferível. É intransferível. Senão eu vou no Procon. E se eu desejo ele tem, né, for transferir o ovo pra... Aí quebrou o dedo, não vai, né? O que acontece, Jeff? É uma quê? Questão. Que a Siri tá falando que o ovo do desejo dela é intransferível. E se eu pegar o ovo e o desejo for que o ovo vá pro meu filho? Paradoxo, ninguém ganha desejo. Você quebra o ovo vai pro seu filho sem desejo. Sem desejo? Vira só um ovinho? É, vira um ovo. E se eu falar que eu quero desejo, passar o desejo pra você? Não dá pra você ter desejos infinitos. Não, não é desejo infinito, ainda é o mesmo desejo. Não, bom, é um segundo desejo. Se você pede quebra um desejo pra fazer outro desejo, não faz sentido. No fim, é um desejo só. Hã? É um desejo só. Não é, não, é dois. Você desejou transferir um desejo. E o outro desejo, seja qual for, dois desejos. Exato. E se o outro desejo for transferir de volta, fim do universo. Paradoxo. Pense comigo, Siri. Se eu compro com você uma poção. Você tá falando em on. Então quem bebeu? Você tá falando com um peixe. Quem bebeu? Você tava falando em on, eu acredito, né? Eu. Porque quem bebeu acredito... tem isso. Por que a gente não fala quem off pra mim é on, sabe? Então, pra mim, tava falando só quem on. Sei lá. Ok. Morremos? Ah. Dá uma queimadinha. Vou ter que tomar um monte isso aqui, então. A Tafa não bebeu. A Tafa não bebeu. Ah, não bebeu? Eu bebo sua parte, só. Bebesse? Bebesse foi? Aceita-se? Bebesse? Achamos aqui um travesti? Ok. Quanto tempo vocês ficam ali? Você levanta na rede de boa? Ah, pouco tempo. A gente dá uma meia hora pra Toff dar uma dormidinha ali, que ela falou que queria dormir. Eu só assim, pouquíssimo tempo. Descanso completo, pra mim tá bom. Não, eu nem fiz um descanso. Tá de boa. Eu ia se lutar então, não tem problema não. Tá bom. Fica aqui no furozinho. Sem problema. Quer que eu vou lá lutar solo? Eu dou aquela deitada pra trás. O seu problema é vida ou é isso, uma lote de magia? Se eu cair no sono, começo a ter aquelas visões das vidas que eu passei pra ficar sozinha. Como se fossem outras pessoas. Ok. Então o resultado tá melhor, porque só pensei que viesse à tona tudo aquilo, eu conversasse dormindo outras vidas. Não, eu descurei, a vida está full. Ah, tá full? Ah, tá, porque eu tava ruim a coisa da vida. Beleza. E pega no sono. E vai sonhando. Porque qualquer coisa com as incontáveis vidas que você abrigou dentro de você. De repente, no meio do sonho, aquele monte de vidas. Você tá no meio de uma cidade gigantesca. Uma cidade cujas construções são enormes palácios, muito altos, sustentados por colunas magníficas. Então uma onda gigantesca vem e invade essa cidade. E começa a matar todas as pessoas afogadas. E você começa a se afogar. Vocês estão lá de bom, vocês olham que a Toff é arrastada pra dentro do lago e começa a se afogar. Eu falei que o combate tinha começado. Não, a gente vai lá pegar ela, né? Tô como um peixinho, opa! Eu vou lá. Vai se afogar, acabei de engolir água. Ou você já viu alguém se afogar sem engolir água? Aí não é afogamento, é nadar. Você vai virar o Dalisca também, você vai ver. Caralho, não queria tomar essa. É só a mão da Lisca, relaxa. Você só vai pôr poucas roupas e sair dançando. Uma grande coisa dele, né? Relaxa, é uma cloaca. O que, que você pediu pra esquerda aquela vez? Foi o. Aumento de runa. Ah, tá. Pediu mais 10 na runa. É, de poder, eu sei que você usou a proeza. Esse eu sei que você já usou. Proeza e pulso de ação, quase você já consegue pelo menos uma usar. Pode pra ela, é isso? É. Isso, pode passar pra ela. Pode ler se quiser. Os outros eu não sei. Isso aplica a vocês também, mas vocês não têm esse problema. Mas também. O pulso de ação é descanso curto, então você recuperaria com uma hora. Eu sempre tô deixando com o. A gente vai, eu vou lá só parar, top, tá, mano? Tá se afogando, eu vou lá com um peixinho por baixo lá. Ok, põe ela de volta na margem. Você acorda, top. Ela tá bem? Pode apagar? Sabe-se lá depois de quanto tempo, né? Tá, se ele colocando você de volta na margem ali do lago. E aí você percebe que você escorregou pra dentro do lago e engoliu água. A gente tá em 12 de bônus pra vocês. 12. Sou eu. Não tô sonhando. Não. Que estranho. Tava sonhando que eu tava me afogando, eu acordei e tava me afogando. É, pois é, então não é um sonho, não é uma realidade. É, percebi. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá sopado agora. Mostra. É, tem um sol pra secar. Tem sol, é. Fica aí boiando igual um lagarto. Daqui a pouco seca. Ah, eu acho que eu já tô pronta já. Eu só fico dormindo, fica vindo esses negócios na minha cabeça de novo. Eu nunca sei que eu acho que realidade que eu tô. Quer dormir tranquilo, a gente te ajuda. Não, mas a gente tem que batalhar com Na hora que vocês quiserem, eu tô pronto aqui, eu tô só. Eu peguei o 35 no lado, tá aqui. Nadando aqui vai passar o tempo quando vocês descansam. Na verdade, eu não preciso. Você é só proficiência, tá 12, você já tinha marcado. Deve ser ruim, né? Nível ímpar, epic bom. Epic bom. Ah, então vamos, né? Tô pronto. Vamos lá. Vocês estão prontos aí, galera? Eu de habilidade. Fazer só o descanso curto aí, todo mundo tá... Mas já passou o descanso curto. É uma hora, né? Então, foi, ficou uma horinha ali. Deve ter passado uma hora. Uma hora vocês ficam ali. Seus pontos de vida só no descanso curto ou no longo? No longo. Mas no curto pode jogar dado de vida. Eu tenho meu primeiro temporário, ele quer saber. Primeiro temporário. Ah. Bom, mas é só eu não fazer o descanso. Você não tá lutando, você tá fazendo o descanso. Tô treinando. Ela pode ficar jogando um Ken Trip toda hora. Exato. Pronto, acabou o problema. Ah, gente, fogos. Fogos, olha, tá lá. É 3 horas da manhã, Siri, caralho. Fogos. Fogos com silêncio. E eu tô assim. Você acha que eu fiquei nadando nesse tempo? Porque eu não vou fazer o descanso. Ok. Eu ainda tô ouvindo esses fogos. Aí o problema é psicológico, tá seu. Eu ainda tô ouvindo. Não, mas não tem som. Como é que você tá ouvindo? É que não tem tô som. Tô ouvindo. Não, tem sim que... Não, é que eu fiz primeiro o silêncio. Eu ouvi o silêncio. O silêncio é o meu. Que paradoxo. Pois é. Bom, depois de uma hora, então... Vocês estão revigorados, descansados. O Alcarrab, ele se aproxima de vocês, né? Ele se ergue lá no meio do lago e vai por cima da superfície do lago, se aproximando de vocês. Então, preparados para o combate? Preparados, quais são as regras? Soco só acima da cintura. É, às vezes eu tenho regra, né? Não, não sei. Lutem com todas as suas forças. Sem xingar a mãe. E eu lutarei com todas as minhas. Até a morte ou até a desistência? Pode ser até a desistência. Ok. Mulher 1, mulher 2, mulher 3, mulher 4, mulher 5. Não, é. Vocês podiam afastar um pouquinho pra gente não machucar vocês, né? Ou elas vão participar também do combate? Não. Minhas esposas se afastarão. Não se preocupem, elas estarão protegidas. Mas a gente pode usá-las como refém? Ah, você desiste? Você falou que podia usar tudo, né? É. Pergunta só pra saber se é válido aí. Pode. E lide com as consequências disso. Ah, não, tranquilo. E a putação de merda. Antes da gente iniciar o combate, obrigado pelo descanso. Foi muito, muito bom. Muito bom. Água boa daqui mesmo. Sim, ela é benta. Não é água, moço. Não, benta é um termo que eles usam, não sei se você sabe se... religioso. Não, você sabe. Existem mais outros 15 lagos como esse aqui dentro dessa masmorra. Sério? Sério. A gente ignorou. Todos eles são bentos. Então são os lagos bentos. São bentos. São bentos. São pelo menos 70 anos de idade. É que a gente veio pelo caminho onde não tinha. Esse é o último deles. É o último dos 16. É caro, eu sou bento 16. Bom. Então, vamos lá, passarinho. Que som é esse? Vocês sabem o que... Quattle. Vocês sabem o que o Quattle é, né? Eu não preciso falar pra vocês, né? Pontos pratos, pontos fortes. Olha, eu nunca me foquei nisso. Eu me foquei mais se eles estão em extinção, se é bonito. Ah, bonito. Como é que é na natureza. Mas do resto, não vai fazer muita diferença, não. Pontos fracos. Indisponível. Pontos fortes. Pontos fortes. Muitos. Todos. Possui resistências, possui imunidades. Difícil. Como todo difícil, bicho, né? Eu acho que vou tentar groundar esse bicho aí como eu começar, viu? Imunidade a dano radiante. Aliás, resistência a dano radiante. Okay. Imunidade a dano psíquico. Concussão. Danos físicos de armas não mágicas. Tem visão da verdade. Tem percepção passiva, não, cara. Capacidade de comunicação telepática, fala todos os idiomas. É um conjurador fudido. Todos os seus ataques são considerados mágicos. E tem uma das mentes mais poderosas do universo. Sua mente é blindada. Não é burro. Não é burro. Não é burro. Bem blindado. Pra pegar uma moto, fazer assim, ó, penteadinho fica, né? Tem a capacidade de se transformar Maravilha. Naquilo que ele desejar. Olha! Possui poderes psíquicos. Ainda bem que o nome não feio hoje. Né? E pode envenenar com sua picada. Ok. Nada mais é do que uma cobra que voa mesmo, né? Então vamos lá. Não, achei que era Neossoro, alguma coisa assim. Não, não é. A mesma coisa que Neossoro, só que mais potente. E essa parte que diz que é 12 horas é mentira. Com certeza. Ah, tá. Tá. Porque se fosse 12 horas, o cara já tá aqui, né? Vocês Exato. Querem fazer o desenho do tabuleiro aí? Acho que vai ter que fazer. Vamos. Né? Pode ser. Precisa de um alquinho. Eu também quero, aí eu não sei se pegar o cordão tá né? ali. Mas 51 quero. Tá bom, né? Até tem um cabaré. Se quiser, cabaré tem aí. Eu tô brincando, tô de moto. Quatro. Um quatro. A tua asa. É essa a ideia. Não. Já tá com a miniatura perfeita. Por enquanto ele tem asas. Por enquanto. Então. Nossa, esse banguela ficou grandinho. Tu viu? Tá um banguelão. Você não pegou a asa, Dino? Nem vi. É um banguela, tem asas. Ele não tem dente. Ele voa. É. Embora ele tenha. Tem álcool aí, amor? Não. Tem álcool gel, mas não é bom pra isso, não. Mas é, vai ter que ser, porque não tem outra coisa. Aí, garoto. O 4 é o banguela? É o banguela. Não tá mais gel. Não tá mais gel. Isso aí não é tinta de caneta, isso aí é alguma outra coisa. É queimadura, né? Não é pra ser queimadura. Não ficou aquela. Saiu é. Igual. Saiu. É o que importa. É, então. O que era, foda-se. Foda-se. Pronto, de você desenha. Eu não sou bom nessa parte. É quadrado, né? Tá pronto. Agora então só faz a ilha no meio e o resto é água. E uma bordinha de palmeira. E o sabiá onde fica? É, acho que ele tava no centro. Pronto. Que essa é a ilha? É a ilha. Ok, é a ilha. O resto lago. Tem uns dois quadradinhos aqui ali. O resto lago e a mesa é vegetação. Ilha, lago, vegetação. Sol. Nem precisa de acha. É uma piscina no lago. Mas estava aqui. Ah, não, tá no lago, né? Não, não. É. E a gente tava lá quando já tava descansando. Vocês são peixe? Eu água. Sou! Pra falar na água. Vai brincar e tipo, volta pro seco. Você tá na ilha de dentro? Eu não sei. Eu acho que é a ilha de dentro que tá as coisas, né? Sei lá. Eu tava assim, deitadinho. Eu tô aqui, então eu tô na água. Então fica perto do Dalize pra não poder dar taque em área. Porque eu sou peixe. Fala na água. Você vai virar pra tacar pra ver se é peixe. Porque eu tô nadando, eu tô em peixe. Mas você sabe assim, ó, vai começar, deixa eu ir pra aí. Já vi você voando, você não era um pombo, e aí? Quem disse? Não, tô falando que... É. Você não precisava ser um peixe agora, só pra estar nadando. Mas eu quis. Você me dera ser um peixe. Puta que pariu. Sabe por que eu tô de peixe? Porque eu posso. Que peixe essa você é tá? Goldin? Goldin. Cascudo. Magikarp. Limpa vidro. Não, tô de golfinho, pronto. E foi? Nada. Qual que é o problema do golfinho? Pergunta pros outros peixes. Por quê? Só porque ele joga e brinca com os peixes. Não é bem brincar, né? Você vive com o baiacu? Que ele fica bicando o baiacu pro baiacu inchar? Sim. Não, não é pro baiacu, é pro baiacu inchar. Pra ele se drogar. É pra ele se drogar, eu sei. Ele não se ficam passando o baiacu. É muito engraçado passando o baiacu. Passa o beck. Eles fazem rodinha de baiacu. É. Tá vendo? E a galera fala que só humano é filha da puta. Não é. Não é, né? A gente aprendeu com alguém. E o golfinho tá mais cérebro que a gente. Olha aí. O Quattle tá na... Já vou dizer pra vocês. Ele tá na ilha? Ele tá na merda, né? Vai ter que lutar com a gente. Mas eu acho que eles pintaram o Banguela bonitinho na hora que foi pra pintar o candango, acabou a tinta. Virou cinza. Virou cinza. Falaram, foda-se, na cara você falou Banguela. Banguela. Não tá tipo tiozinho em cima do Banguela, então foda-se. Exato. Cyberman. Cyberman, Cyberman. Banguela e cara aleatório número 3. É, porque... Que engraçado. Banguela tudo bonitinho e o cara tipo sem cor. Só o olhinho tá pintado. Ok. Caramba, engraçado, esse dragão parece um calango, né? Dá um ponto queijo pra ele. A podcast, o calanguinho. Ok, vamos jogar a iniciativa então. Bota o danado aí no meio do. Da ilha central. E joga em iniciativa. Rolling. Vixe, foi mal. Você não ganha nada com quem tá com os aliados aí, viu? 37. Tem a Lilith de aliado e tem o Burin de aliado. Vamos ver se vocês não ganham nada de iniciativa. Ah, vou rerolar. É. Tô gastando aqui pra rerolar uma iniciativa. Ok. Então, 28. Opa. Quanto foi embora? 13. Tá, deu 30. 28 da Siren. 30 de Moá. 30 da Trof. 51. Foi primeiro. 51 do Solenin. Estourou minha tabela nova. A nova? Já fez errado, então. Já tá errado. Porque já faz um tempo que a gente tá tendo 50 e pouco. É, meu bônus é 38. Meu bônus é 18. 22 quando o Grial não vem. Eu dou só mais 4? Só. O Jeff tá com a mão de vaca. Pois é, né? Eu também achei mais. Eu dou mais 5, então, né? É. Que iniciativa dele, Gui? 19. Ele é ambiente blindada. Você não sabe? Sabe sim. A gente sabe. Não, mas você não sabe até quanto que ele ser blindado, se for mais potente que ele. Mas ele é só encantado. Encantado é... Mas tudo é imune quase. 49. 49. O primeiro. Eu quero ganhar do Celerinho. É bom, hein? Bom ganhar. Quero agir primeiro. Ele tá com 49. Vai jogar D6. É bom ganhar. 51. Empatou. Mas eu acho que tem mais destreza. Parece que sim. Eu tenho 16. Vixe, 16 só? 16. Que dó. Então, eu tenho mais que isso só de bônus. A vizinha vai primeiro. Ok. Boa, foi. Vai, o rastejante do céu. Ó, oh, já que você é um anfitrião, nada mais justo que você comece. É. Que seja. Ele faz assim, você não vê ele vindo na sua direção. Lógico que eu não vejo. Muito rápido. Lógico que eu não vejo. Você não vê não, que eu percebi. Que eu percebi que eu vou ver. Você não vê não, seu Zé. Vou virar o elemental de magia agora. Você podia ter feito isso 5 minutos atrás, mas quis ficar com o peixe. Agora fica com o peixe. Agora fica com o peixe. Morde luta. Morde ele. Não é? Ali eu posso. Vira um peixe armador. Você cospe nele. Um bebeio de dano. Vira um peixe namorado. Aqui é peixe que pula, né? Não, que cospe. Vou virar o peixe voador. É o que pula. É. Certo. Então, já não vou nem tentar me perder. Tá carpeando lá. Vocês estão aí na formação bola de fogo? Vou ficar aqui, vou ficar no lago. Eu sou trouxa. Vacuatinho. Vai espancar quem? Onde vocês estão? Vocês estão tudo reunido ali na beiradinha? Eles estão, eu tô do lago. Okay. Eu tô porque me salvaram ali, eu fiquei sentado. Ok. E a galera que veio aglomerando, né, Di? Tá quieto ali. O senhor tá meus pelos sozinho ali. Então tá. Aí não teve Covid, né? É. Vamos começar de leve, vamos começar com mordidas. Na passada dele, ele dá 3 mordidas. Os 3 que estão ali. Primeiro no Griel, depois no Celerim e a Top por último. Top que vai ser carregada. Dezoito. Errou. Mais 45. Errou. Acertou. Não, errou. Dá 63, né? Acertei? Então na Top, no Celerim. Mim é com desvantagem, normal no caso. Ok, no Celerim. Na verdade, mim também. No Celerim. Mesma coisa. Mais 40 e pouco, acho que acerta de qualquer jeito. Então foda-se, né? Vamos ver se é 51. Não, não, não é a mesma coisa, não. Eu tinha dado o problema. Cada mordida é um bônus. Então, 51, 61 no Celerim. E aí na Toff com desvantagem, então joga normal. Uhum. E 50% se acertar também. Ok. 55 de ataque. Não. Não acerta? Quanto faltou? Vai 68 agora. 68? Então não vou nem gastar. Falta só 13. Não vou gastar recurso. Acertei o Griel, acertei o Celerim. Sim. Tá vendo? Ele foi rápido, falou que eu não vejo. Mentira, desviei do ataque. Aí, eu sei errado, ó. Eu vi ele vindo, já premeditei já. É com o zoinho do lado, sabe? Eu achei que tava indo você, mas errou. Ele viu nós aqui, ó. Do lado ele acertou. Ele é desvivo, sabe? Ele me viu e você fez. Só tem visão periférica, não tem dano visão no Griel. Vai doer. 80% dano no Celerim. 80%? 50%. Vou fazer uma tabela agora pra ficar mais fácil. Como assim? Explica pra mim como funciona isso. Eu vou receber 80%. Eu tenho uma tabela com todos os dados. O dano da mordida dele é 8d8. Ao invés de ficar rolando 8d8, eu vou ler qual a porcentagem que eu vou dar de dano. A porcentagem é o dano. Então no Griel, ó. 80% no Griel. Então vem aqui no 80%. E aí eu puxo aqui 8d8. Então dá 52. Né? 52. Uhum. Mais a força dele. Da hora. No Celerim, 50%. D8, 8. 32 e 52. Tá bem mais prático. Da hora. Você tem que ficar rolando milhões de dados. 32 e 52, calma. Tem calma, 52, mas tem os bônus ainda. Tem a força. Vai diminuir a metade, né? Pode ser assim, vamos supor. Dei 90% de dano. É, joga o D10 só. Hã? É porque não tem lá 85%. É. Foda-se, ele quer jogar os dois. Então é 69 no Briel. 90% da morte. E 49 no Celerinho. 49? 49. É então. Morte sem o E. Isso é dano físico perfurante mágico só. Tá? Na toque ele erra o ataque. Vai com calma, amigão. Calma. Tá, e aí ele passa. Vai passando por vocês. Passou, vai tomar, vai tomar um soco. Vocês podem dar um ataque de oportunidade. Porque ele tá em investida. Ele vai pra onde? Pra você. Pra você. Não, eu quero saber se ele vai voar. Não, ele vai voar. 20 favor. Natural. Boa, 20, de... boa. Não, não esquece de ter a cartinha de Zaz. É aquela que troca ou não? Ou é de Nimb? É de Heine. Deixa eu ver o que Zaz tá me dando aqui. Um ônibus. Falta de vergonha na cara. Tá dando porra nenhuma. Tá. Então eu vou dar... Peraí. Opa, dá de errado. Ele não tem nenhuma coisa de joia, né, vestida? Com ar, essas não, coisas, armadura? Não, não. Tá só com armadura natural. Peço de dois, viu? Oh, 2-10, mais. Deu 3-60... Já, 90 e faz dois testes de... Que tipo de dano? Porrada. Dano de soco mágico, meu dano soco é mágico. Mágico. Tá? Meu dano é mágico. Ok. É, eu preciso que ele faz dois testes de força pra não ficar atordoado. Por favor. É força, eu sempre esqueço. Só aguarda força? Constituição, já, perdão. Constituição. Eu sempre confundo. A dificuldade é 48. Ah, deu 90, deu 80 de dano, viu? Ok. Não sei se eu tinha falado, ou se eu esqueci. 80 de dano e 2 saves de constituição, dificuldade 48. Interessante isso aqui. Quanto que é mesmo? 48 de dificuldade. 48. Constituição. A minha reação não serve pra ter saiga também, né? Ou só não, pra mim? Só tá. Pra você. Beleza. Vou gastar um ponto herói que não vou ganhar. Falhou? Ah, que no... Ah, que bosta. Falhei no primeiro. Vamos lá o segundo. Ah, já tá atordoado já. No segundo eu passava de boa. Tipo assim, nesse caso em específico, como é uma criatura muito, muito grande. É atordoamento. É atordoamento. É o. Tá atordoante. Tá atordoante. Não, então não funciona nele. Tá imune. Tá imune? Ah, beleza. Tá imune. O que você percebe é o seguinte: ele passa por você, você dá aquele soco. Ele tá? Aquela energia atordoante deveria se espalhar por todo o corpo dele e paralisá-lo, né? Você percebe que aquilo se expande, contrai e é como se fosse absorvida e dissipada pelo corpo dele. Uhum. De alguma forma ele está protegido contra isso. Eu vou dar o meu ataque de oportunidade. O meu você vai fazer um saving throw de carisma. Vou fazer uma magia sutil. É banimento. Banimento! Essa magia é foda. Carisma. Qual que é a dificuldade? 55, desvantagem. 50 desvantagem? Desvantagem, então não é isso. Foda-se. Oh, 55. Falhei. Resistência lendária. É assim que gasta. É assim que gasta. Peraí que eu vou fazer no meu também, então, Brandão. Já vai ter uma resistência lendária. É assim, é. Reação. Griel tem ataque de oportunidade? Já corta, já tenta cortar. Arrancar uma perna, viu? Vamos ver então se tá certo. Já vou pôr. É porque esse é meu plano mesmo. 17. Mais um, né? Porque é duplo mesmo. Você não é elfo? Você é. Você não joga 3 na vantagem? Verdade. 17, 16, 20. Boa! Critou? Critei no Vorpal. No Vorpal. No Vorpal, olha lá. Jogando um Pokémon de pau. Não posso ser reduzido. É, se você fosse mordido. 46, acerta? Pode. Crítico acerta. 46? Quando a gente acerta, é, crítico acerta. Crítico acerta automático. É, só 19 que tem que ver. Não, mas deixa 46 acerta. Tirou 20, é certo. Vocês são tontos, vocês não deixam de responder antes. Cadê esse Sussu? Deixa eu ver só pro Grial. O Grial vai falar? 14, 25. Ó, oh, eu tenho uma carta aqui que dá mais 5 em 6, vocês precisam. Oba! Abrir cheque ou ataque. 5, 2. Acertei. É. E mais importante agora, né? É Vorpal. Vorpal, mas tem nome, né? Tem nome. Não vai morrer. É automático, mas pode ser. Mas pode qual ser. Que é a regra mesmo que eu já não lembro? Ia perder um membro, não era? Pode perder um membro. Não é automático, é? Se ele tirar o dano lá com que é? Se ele tirar um certo dano, você decepa, alguma coisa assim. Ah, vamos pegar a espadona. No caso da dele, você mudou a regra do Vorpal. É, a Vorpal acho que dava 8d6 de dano. Então, se chegar a não sei quantos por cento da vida do membro, sei lá, da vida é decepado. É, eu lembro que tinha um dano se fosse um bicho que não pode morrer. Isso. E tinha um negócio também de membros. Uhum. Eu acho que se tiver mais de uma cabeça, em corta uma. Porque eu ver a regra porque eu pretendo usar o Vorpal de novo na minha vez, assim que chegar. É assim, não é nem a cabeça que eu quero, é só uma asinha. É só uma asinha, direitinha de preferência. Mas vocês querem no chão ou não faço ele ficar no chão? Ah, eu quero ele no chão. Eu mas... posso tentar, né? No... Eu também, eu vou tentar tirando a asa. Eu tenho. É, no meu turno eu também vou tentar. Por isso que eu falei, age primeiro. Eu tentei atrofiar ele. É, eu tenho uma magia que dá pra deixar ele no chão. Nível 1, né? Eu também tenho uma magia chamada amputação. Eu tenho ações lendárias, então eu sou imune. Aí isso daí, isso daria 6d8 de dano cortante extra. Ou salvaguarda de constituição pra ver se eu perco o membro. Você quer dano extra ou salvaguarda? Hã? Você quer dano extra ou salvaguarda? Eu sempre quero, apesar que salvaguarda vai passar fácil, que é minha dificuldade, né? Minha dificuldade é só uma mas às vezes pra você é melhor sair safado intenso. Talvez. Não, vamos na salvaguarda só pra ver como vai ser brincar. Salvaguarda. Salvaguarda. Falhou. Salvaguarda e Constituição, qual que é a CD? Como que veja a CD mesmo? É 8, mais 12, eu acho. Mais 5, que é a fonte. Só pulou mim. Aí usa sua sabedoria ou sua destreza? Boa pergunta. Destreza, então, não, mais 15, né? Mais 15? Então tinha dado 25, 40. Tá bastante. Quarentinha? Quarentinha. Não tem mais nada que somar. Acho que não, né? Eu já me perdi na minha ficha faz muito, muito tempo. Muito tempo. Ou eu acho que não vai compensar a magia. Ele faz um saving throw de força. Sabe o que eu tava pensando? Então ele não é rápido, eu não sei se ele é forte. Então. E eu vou testar se ele é forte no meu turno. Então tá bom. Eu tava pensando em atacar a asa direita dele 30 vezes. Ataque overpower e cai. Caralho. É, pegar aqui, sabe, ó. Mirar aqui, dá 30 ataquezinhos e ver o que acontece. E aí, qual que é a CD? 40. Assim, no pior dos casos ele vai ter que gastar mais uma resistência. É. No melhor dos casos, né? No pior ele vai falar, não, meu CD 60, né? No bônus. Não, ou ele é imune, ou sei lá. Ele deve ter construção pra caralho. Ele tirou 19, não. Passei. Aí fodeu, né? 19 é fácil. Passei. Ok. Mas tá mudando no caso, pelo menos, né? É. 58. Ah, meu Deus. Ah, não vou pôr com opção, não. Dá o dano extra. 6d8 extra. 58 mais 6d8. Você tem d8, né? Tem uma aqui. Tem. É que só tem 1d8. Joga o d10. Quanto tinha dado antes? Da tabela. Se quiser, tá 10. Aqui. Se quiser, tá aqui. Essa tabela é da hora, 17. Velho. 17. Muito bom. Você não lembrava dela? 26. Não. Já usei ela. 26 mais. Quem ela dele é a terceira. 60 mais 24. Boa. Mas terminar a conta, filho da puta, faz só metade. Chegou no elétrico lá e já comecei a usar isso. Isso aí ficou fácil, né? Molhou o pé, termina tudo, né? 60. É, termina em zero, é só se somar. Quanto que deu? 84. Ok. Os ataques que vocês causam ferem a criatura, ainda que superficialmente, dado o tamanho colossal que ele possui. Ele termina o seu voo girando, subindo pro ar e saindo momentaneamente do campo de visão de vocês, se ocultando no sol lá acima. E de lá de cima vem o segundo ataque. Fire on the hole. Não precisa chegar nele. Sabe o que ele vai fazer? Sambinho. Sambinho? Carnaval, né? Carnaval, né? Um sambinha. É, vai ser um sambinha. Sambinha dando radiante? Sim. É. É. Ah, então é isso mesmo. Quanto que ele dá de dano? 6d8. 6d8 só? Mas e se eu levar ele pra níveis acima? Aí dá mais. Aí aumenta um d8. Aí dá mais. Boa. É cada 3, né? Ou não? Contra 2. Não é. É um normal. É cada um. Eu jurava que era cada 3. É o sexto que você quer, né? Já tô com ele aqui. É o de sexto nível. É 6d8 ou 8d6? É um dos dois. 6d8. 6d8. E fica cego. Todo mundo tem acertou. Você viu? Mas não tem, não aumenta se você aumentar o número. Não aumenta. Durante a duração. A mão fica brilhando. É porque é uma concentração, né? Ah, é concentração! Você pode ficar fazendo todo o turno. Por ele um sol. Pode ficar lá, acaba a mana, né? Caralho, isso é interessantíssimo! Você tá voando infinito. Isso é interessantíssimo! Quebrei o sistema. Então vocês vão tomar um sambinha. Você não tá baixo, né? Um sambão. Potencializado, maximizado. Você jogou 2 pontos heróicos aí? Então tá bom. Se você vai potencializar é um, maximizar é outro. É que é uma tabela só. Ah, mas pra ponto heróico é 2. O que que é o potencializar? 50% de dano a mais. Ah, o maximizar eu sei. É uma vez e meia. Você sabe, que bom. Que é 100%. É. Uma vez e meia de dano. É, mas é meio bosta, né? Eu também acho, mas você, você vai dar 120. Não, 48 mais 24, 72. Não, mas não é D8. Comigo também não. Comigo é D10, também com vocês. Então 90. 120. Não, é 6. 90. Não vai. Vai fazer isso? Salvaguarda de... É isso, salvaguarda de constituição de todo mundo. Fazer é counter, tá ligado? Tá longe. Ele tá, a gente não tá vendo. Então, eu tô sentindo ele, não tô vendo. Pode esperar, tá sentindo. Mas tá pra visual, né? Não, tudo bem, mas eu tô sentindo ele. É que eu imagino que pelo menos ele tá perto, porque é 18 metros. Não, ele tá, ele só quer se camuflar no sol. Então é 18 metros. A menos que você for uma águia, você não consegue ver. Não, se você não for uma águia, você não consegue. Sambim, salvaguarda de constituição, CD 49. Mas é em todo mundo? Ou vocês tomam 90 de dano? É em todo mundo? Todo mundo. É uma área, né? É uma área grande. Uma área grande. É porque a gente tá acostumado com sambim assim, ó. É uma linha. É uma 18 linha. Metros. Não é um cone. Mas por quanto? 18 por quanto? Por 1,5 metro. Por 1,5 metro. Tu pega só mais 3. É, se quiser, assim. É, se quiser pegar assim, ele tem que ser... Vou pegar 3 aqui. Eu e a Toff. Não vou tacar sol no peixe dentro do lado. Ou é aqui, ou é aqui. Só no tio parada dele. E aí ele desce e fica planando aqui, ó. Visível pra vocês. Uhum. Vocês ficaram na formação raio aí, né? Tá safe, tá safe. Passei. 48, já? 49. 49, passei. É. Se tivesse dado 17, eu não teria passado. Oi, oh, yeah. Quer dizer, teria. É. Cartinha. Ó, não esquece que tem a cartinha de mais 5 aqui ainda, hein? Vocês é, tem as minhas cartinhas também. A sua é bem melhor. Essa aqui é mais 5. Não, é que a minha pode dar mais 5. Humilde, né? Humilde. A minha pode dar mais 5. Mas tá. Ou você outra passa. Como é uma magia de raio, missão minha. Não, não fiz nada. Não fez nada? Não, se fosse 5 ou 6, eu voltava ela pro Caster. Que bom. Você não tem a nossa armadura? Não tem, eu sou de Oricalco. Ah, é. Você é bom. Eu sou o original. E daí? Você é o original? Você não nasceu assim. Eu sou original. Você jogou 10, seu Adriano? Valeu. Valeu? Valeu? Por quanto? Por quanto? Noventinho de dano radiante. 19. Por quanto? Com 19. Ah, então tá mais. Noventinho de dano radiante. Então 90 e tá cego. Tá cego, é verdade. Só isso. A Toph também tá cega. Droga. Isso que passou no teste, hein? Gente, quem passa? Eu não tô enxergando, gente. Gente, que eu não tô enxergando, gente. 19. 26, 45, mais a Nesbitt passei. Passou? Passei. Metadinha. 45, são mais 24 de dano. É isso aí. Dano levinho. Tô batendo suave, de leve, por enquanto. Acredito que eu ficar cego não é um grande problema, eu sou um caçador. É, depende, você tem visão às cegas? Não. Então você tem um grande problema. Então vocês têm um problema, eu não vou ajudar. É só te cegar ele. Só alguém chegar do lado dele e sussurrar onde tá o alvo. E Shiryu, hein? É um alvo grande, só vai jogar com desvantagem. Seguir nessa edição é isso. É, só desvantagem. Bela se você tem vantagem, tá joga normal. Se ele souber, então, ó, só alguém falar, ali! Ali, hã? Não, mas tem um candango, tá batendo asa. Sim. Me parece meio fácil de achar. Mesmo assim, né? Celerinho, você? Sou eu. Ah, Vorpal não vai dar, até porque na tá voando lá em cima. Ação boa, nós. Eu vou me transformar em dragão. Cego é, não é? Cego é. Vou voar até ele, né? Ok. Quer o outro bichinho? Outra miniatura? Ah, tá aqui em cima. Porque aí a gente vai fazer agora. Vou fazer um multi-ataque. Ok. Só que o primeiro ataque eu vou fazer. Vou fazer um agarrão. Ok. Então a gente vai fazer um teste resistido. Teste resistido. Vou fazer um agarrão. De atletismo. Isso, eu vou fazer com. Eu vou jogar uma inspiração. Olha o tamanho do Zenerinho e o tamanho do 4. Vou agarrar. Eu devia ter chamado ele de Paul Alcabe. Que isso? Agarrou o pau. Tá. 20 natural. Ah, nice. Boa, perdão. Ó, já vai pôr menos 5 nele. Tirei um 19. Não, um 14, né? Um 14. Isso. Não, tirei um 19. Tirou um 14. O meu está dando 67. Um negarrudo. Tá bom. Tira 5 ou tira 4? Tira 5. O meu tá dando 46. Perdeu? Por 20 e pouco. Eu acho que você ganhou. Esse foi o primeiro ataque. Ok, agarrou. Quanto era a distância que ele tava? Uns 18 metros. Ou menos até. Essa distância aí, quanto dá? Cadê a trena? Não, vai dar uns 18 metros, é o toque da magia. Até a toque dá uns 18. É porque eu vou, acho que 42. Eu vou 42. Chega. Então eu vou cortar ele pra cá. Vai trazer ele pra o chão de volta. E aí agora tem mais dois. Tá, mas eu tô agarrado, mas não tenho defeso. Sim, aí a gente faz outro teste. Outro teste, acho que é o certo, né? Tá. 13. O meu deu isso mais 47. Ganhou. Caramba. Você tem mais força que ele. Isso. Você... Vai batendo asas então e vai trazendo ele pra trás. É. Ele vai se debatendo ali, tentando se livrar de você. Que absurda, né? E agora o terceiro ataque eu vou dar uma mordida nele. Morde o pescoço. E como eu agarrei, ainda tenho vantagem. Morde com boa. Morde com o gote dele, viu? Ainda bem 14, 56, acerta? Não. Não? Não. Caramba. 61, acerta? Sim. Acertou. Rafael, as duas, ou menos 5 mais 5. Foi embaixo. Boa. Então aí eu vou não dar. Não tem nenhum crítico ainda. Então são 7 de 10 mais 14. Hein? Esqueci de uma coisa. Quem tomou a mordida dele? Eu, obrigado. Eu também. Envenenado. Envenenado. Sou imune a veneno. Não. Celerinho também? Também. Então, todos. Então, vamos ver. Que bom que você esqueceu. Todo mundo é imune a veneno. Vou resolver isso já. 5. 33. 47 de dano. 47 de dano. É. Que tipo de dano é? Mordida, né? É físico não mágico. Não mágico? Não mágico. Não mágico? Você não, essa mordida não é que se trata mágica? Pra minha transformação é mágica. É mágico, né? Ah, físico mágico. Ô, caralho, quer decidir? Pissoca, caralho. Eu queria falar que, é na, que era não elemental, mas é físico. É mágico. É, físico mágico. Ok, Celerinho. Você morde ele, ele... Foi uma bela mordida. Minha vez. Só lendária? Só lendária. Vou dar uma mordidinha nele. Viadagem, cara, esses dois aí. Tá parecendo aquelas festas de hétero? Os caras se mordem. Eu ganho vantagem também, porque estamos agarrados? Não, eu acho que você tem desvantagem. Você tá, você tá agarrado, você tá agarrado. Não. É o restrained. É o restrained. Restrained? Não, tô agarrado. Eu fiz o grapple e te arrastei. Mas isso não me deixa restrained, deixa grappled só. Deixa grappled, vê o grappled. Eu só tenho o deslocamento zero, na verdade. Então, não ataque nem com vantagem, nem com desvantagem. Olha, só mesmo, tá tudo desatualizado. Errou! 17. Mais 45. Vai dar 62, você acerta? Agora errou. Porque a minha CA aumentou quando ele derrubou. Que droga, né? Ele tenta assim, morder você, resvala nas suas escamas, mas não consegue perfurar o oricalco que você é. E. Foi sua vez? Foi. Então. Grião. Resolvi seu problema. Porque eu não tô mais cego? Não, porque você tá do lado dentro. Exato. Não, ainda tô cego. Tá cego, mas você tá do lado dentro. Você sabe. Agora você tem chance de acertar. Não, mas isso daí não vai. Eu não quero ter desvantagem, então eu vou esperar voltar minha visão, não. Ô Jeff, eu vou falar o que eu quero fazer, você decide como vai ser a regra. Eu vou só sentar, bonitinho, mãozinha em posição de lótus. Não vou fechar o olho, tô cego, não preciso fechar o olho. Eu vou ficar concentrando minha runa da velocidade. Minha ideia é a seguinte, eu sei que eu sou rápido, bastante rápido. Essa velocidade que eu tenho me permite dar mais golpes por turno. Meu modificador de destreza, entende? Eu quero jogar toda a minha runa de velocidade nesse maximizador, maximizar o máximo esse bônus de destreza. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou querer, na hora que eu ver ele, eu vou usar aquele poder que eu posso usar todo no meu modificador de destreza como ataque. Entendeu? É basicamente isso que eu quero fazer. Não entendi, que poder que é esse que você tá falando? Eu tenho um poder que eu posso usar o meu bônus de destreza como número de ataque. Certo. Então se eu tenho mais 10, eu posso dar 10 ataques. Ok. Em vez de tentar dilatar o tempo do meu turno, eu vou tentar aumentar o meu bônus de destreza. Usando a runa da velocidade. Eu consigo fazer isso? Por um turno, porque eu vou fazer isso. Assim que eu ver ele, eu vou atacar e vou usar todo o meu bônus de destreza pra dar um ataque e os outros ataques, é isso que eu quero. Mas não sei como fazer isso. Beleza, você tá concentrando. Isso. Eu também não sei, a gente vai descobrir. É basicamente um ataque rápido. Ele tá meio que segurando. Cada turno que tem seguração, ele vai ganhando 10 ataques. Não, no caso meu bônus é mais 15, né? É, vai ganhando 15 ataques. É, eu não sei quanto que seria, porque eu acho que talvez teria que linkar isso. Se você jogar o dado, pegar esse resultado, transformar em modificador e adicionar na quantidade de ataque. É, aí quem decide é alguém ali, né? Só uma ideia. Porque tem que, de alguma forma, envolver o nível da runa, né? Porque... Nossa, tá tudo atualizado isso aqui, ó. Mais 5, eu teria que subir tudo mais 5. Vamos fazer assim, ó. Ao invés de você acrescentar mais 5 no bônus do teste da runa, você acrescenta mais 5 ataques, cada turno concentrado. Tá. Pode ser? Pode ser. Então fechou. tá na concentração. É uma concentração, tô mudando, tem que fazer teste. É, concentração, tô mudando, tem que fazer teste. Eu vou fazer por enquanto. Cuidado, eu tenho que fazer um teste, porque eu tomei dano, né? 9, 39. Então, tá concentrado no sambu. Tá bom? Uhum. É, foi fácil, né? Foi só 40 e 52, né? Não lembro aqui quanto você deu de dano. Foi 47. 47? 23 de dificuldade. Passei. De boa. Ok. Então beleza, o Grell tá concentrado então, não vai agir este turno. Então. Ação lendária dele. Ação lendária dele? Ele tá desagarrado, né? É, pode trocar um ataque por uma ação de agarrão, né? Que eu posso dar de dano nele? Necrótico. É, aqui é a raça civil, né? Vamos ver. Vou gastar um ponto heróico pra usar na ação lendária. Cadê? Errei. Pra usar na ação lendária. É, passa as bolas. Mas não tem perna! Safadinho! Pra onde? Pra cima, pra baixo? Pra cá. Não, alinhando vocês. Aê, mais um pouquinho. Tá fora. Não, ali, deixa alinhado com vocês. Isso, formação relâmpago. Agora puxa ele pra trás. É o máximo que dá. É aqui que é a boçada. A boçada tá pequena, hein? É aí que ele põe a mesa, pô. É aí que ele tá. Põe na mesa, o cantinho da mesa. A somendária dele foi só isso. Agora sou eu. Agora você. E aí, Tom? Que é o seguinte, Gê. Ó. Eu viro pra cá. Uhum. Tipo flash, tá ligado? Uhum. Coloquei a perna pra trás. Tipo flash? Tipo flash. Ah, tá. Perna pra trás, a mão aqui, ó. A posezinha. Uso runa da velocidade. Vou correndo. A hora que eu chego embaixo dele, eu pulo. Pulo e vou chutando com o pé. Rock Lee. Tipo Rock Lee, tá ligado? Uhum. Com ou sem peso? Sem peso. Eu vou jogar a runa, tá, Jé? Vou jogar o valor dela. Vou jogar só uma inspiração pra jogar com vantagem, tá? Uhum. Tá. Deu 50... 60... Deu 53. Vou jogar então a porcentagem. Você vê pra mim. Ah, não, tem 53, tem que virar a tabela, é verdade. Virar a tabela. Ah, depois eu jogo. Tá facilitando. Tá. Pega essa primeira parte aí, ó. 70 de 10. O Léo tá concentrando, tá mais calminho, mais mansinho, né? 70 de 10. Você ativou a runa com vontade. Sim. 70 de 10. Então eu vou jogar. Aí eu jogo o D100, né? D10. 90%. 70 de 10. Tá. 70 de 10. 50 de 10 vai dar 450. Mais 20. 90%? Isso. Mais 20. 180 dá 630, né? Isso. Certo, né? 630 de dano. 630 de dano. Fui batendo igual o Rock Lee. Você chegou a ver isso aqui? Ele vai chutando o Gaara pra cima, vai chutando. Terminei de dar o último chute. Volto e volto pro meu lugar. Acho que isso aqui não dá uma fração de segundo esse golpe. Ok. Faz o resto do seu turno então. São seis, segundos. Faz o resto. Até o sushizinho. Saí correndo. Onde tá a runa no seu corpo? Elas não tá a runa, tá as marcas. As marcas são nas minhas costas, tipo pontos de chakra. Sim, você lembra? Ok. Quando você faz a pose e ativa, a runa brilha, né? Vocês, principalmente você, Celerinde e a Ciri que tá lá embaixo, né? Vocês percebem a expressão do Quato Buda. Mas ele muda de que jeito? Primeiro muda para uma expressão de espanto e depois de maravilhamento. Ele sorri. Tá gostando disso? Ele sorri. É. Quando a Toph se desloca passando ali ao lado do Celerim, fazendo aqui o mar, o lago se abrir, né? Para e salta. E ele olha pra Toph assim sorrindo. Aquele meteoro de golpes atingindo ele, né? Ele é erguido e jogado pro alto. Quando ele tá lá no alto, né? Ele bate as asas pra se equilibrar de novo no ar. Sai por um momento do campo de visão de vocês, onde o sol ofusca vocês, né? E ele retorna batendo as asas, olhando pra Toph falando: magnífico, você usa o poder ancestral também? Também? Prepare-se. Isso vai ser interessante. E aí ele usa a ação lendária dele. Gê, como não passo no meu teste, eu vou usar uma resistência lendária. Ok. Mas nem convém? Hã? Nem convém? Não, mesmo. É só me controlando. Faz assim, não, ó, tenta jogar, porque aí você pode pegar uma carta. É verdade. Mas eu nem convém que eu passo. No passo de Deus dá 70 de dificuldade, dá 50 de. 50 e 30. 3 de dificuldade. Quanto você tem de controle? Controle você tem 3, não? Sim, tem 23 total. Não, mas você tem 3, não? Não, eu tenho, é que eu não marquei mesmo. Arrumando o controle, eu tenho. Acho que eu devo ter 5 então, tá, de treino. Então é 28, então 5, 16. 16 com 1, 17. Constituição, você tem. Minha constituição é baixinha. Amor, na conversão de tabela, D12 vira o quê? 2D8. 2D8? É, porque 2D6 é igual a um D12. Isso aí. Ele fala: bem, então não precisarei me segurar. Ação lendária dele: Tibum. Pega o peixinho, pega o peixinho. E sai aqui de volta. Foi se abençoar. E dá uma voltinha no lago. Recuperou vida, né? Lógico. É. Ele tá bem ferido ou não? Não. Não tava? Tô nem metade ainda. Uhum. E ele... Vamos lá! Mostrem do que vocês são capazes, Ciro. Acabou sua vez? Sim. Então, Ciro. Falar pra você que passar pelo lago foi... Miguel. Por quê? Miguel. Por que Miguel? Cobrinha safada. Mas tudo bem. Que é dia de zaz, né? É verdade. Tá choquinho, né, velho? Não esquece também que a gente tá sob o efeito do King. Ah, não, não é choquinho, é mãozinha. Eu tinha até esquecido mesmo o que dá o... Se tiver vantagem nos ataques, se tiver vantagem, você já ganha mais 5. Ah, então, vou ter mais 5. Joga a mãozinha gerada nele. Não, eu ia jogar éter. Que é éter? Álcool? É, álcool pra ele ficar embriagado. Não, vai dar 28 de dano necrótico. Os dois raios. Só que eu tenho que acertar. Vantagem. Tenho vantagem. Mais 5 eu tenho. Então. Eu acho vantagem. Que é 60 assim pra acertar. Porque o 56 errou, 61 acertou. É, vamos ver. Deixa eu ver quanto que eu tenho. Ele não tem mão. Não, ele tem asa, né? É literalmente uma cobra que avoa. Peraí, vamos resolver. Ó, eu tenho 34. 34? 34, mas não, acho que tem mais 5 da estilha, não tem? Tem mais 5 da estilha, né? Você não somou ainda? Não. Então 44. 44. Hoje. Tem que dar uns 15 pra acertar. Uns 13 já começa a dar bom. Vou tentar, né? É. Não, a gente já tem. Vamos atrás da humilhação, né? Vamos lá. Vamos conseguir humilhação então. Vamos conseguir humilhação, vamos lá. Vamos tirar. Eu vou dar dois ataques em você. Uhum. Tá bom? Vamos ver se eu te acerto ou não. Tira 20, eu vou tirar. Você ainda é peixe? Não, sou elemental de magia. É, elemental de magia? É. Mas eu tô lá na água, viu? Não. Tô lá de boa, o que eu posso? Tô boa na lagoa, literalmente. 18 em 1. Onde tira 20? Metade. Eram 10. Então vamos é lá. É meio crítico. Meio, é meio crítico. 39 com 15. 40, 54, mais os 5 que eu tenho aqui. 59. Foi o menor. É. Acertou. Então os dois acertou. Então eu acertei os dois. 59 acertou. É, que foi 56 que eu errei. Ah, é verdade. Então vamos lá, eu vou dar 40 D8. D10, né? D8. Era 20. Ah, não, é que era D12, aí eu mudei pra D8. Então, porque então são D6, mudo um passo. Não, é 2D8. 2D8, perdão, 2D8 pra cara. Então por isso que ficou 20 D8. O que que eles tá fazendo? Éter. Os dois raião de éter. Era 10 D12? Era. Cada ou? Cada. Então, cada raio. 40D8. 40D8. Vamos usar a tabela do Jeff. Ok. Quer lá brincar? O que é que eu olho? Deixa eu ver quanto que eu vou dar de dano. 70%. Você tira 150, vocês com bônus. É a vida. Não, não, na última sessão tirei 20. 40. Continue assim. Tirei 20 no sopro. Continue assim. Ó, 40D8 dá 224. 224? É. Que tipo de dano que é? Necrótico. Necrótico? É. Quer testar, ver se Tenebra é forte. Vamos ver se Tenebra dá uma coisinha aí. Como é o oposto negativo. É. Né? Quanto que deu mesmo? 224. É, acho que é esse mesmo. 224. Ok. Beleza. Seu. Seus raios de éter atingem em cheio ele, né? E a putrefação se espalha pelo corpo dele. As escamas dele brilham, dissipando aquele efeito, mas você nota que ferimentos permanecem ainda no corpo dele. Ele é afetado. Necrótico funciona. Mas agora é muito, bastante, pouco, isso é... Eu acho que foi o normal. Foi o normal. O normal. No meio a meio. É. Meio a meio tá bom. Ficou padrão, né? Ele não tem resistência, mas também não tem vulnerabilidade. É. Esplêndido! Vocês são combatentes, são oponentes à altura. Vou usar os meus maiores truques. E aí ele começa a agitar as asas. Não, calma que vocês a gente tá de boa. Vem as asas brilhando, tá? E ele bate as asas assim, e uma onda de energia lilás pulsante sai das asas dele. Envolvem vocês. Agora eu posso fazer um movimento? Um movimento? É, calma. Não, meu movimento padrão. Pode? Então eu vou certeza. Entrar pra badada. Ah, ok. Ok. Eu vou afundar. Ok, se afundar quanto? Acho que eu vou deslocamento, 18. Não tem 18 de profundidade. Não tem? Então não, por que você perguntou? Ah, então eu vou 4. Okay. Não, você vai 4 e bate a cabeça porque você achou que tinha 15. É isso aí. Não, eu enxergo. Você morreu. Baixo, viu? Porque você não é imune a chão. Sou sim. É mágico. É mágico. Não, não, o chão. Não. Então não me deu dano. Ok. Se fosse mágico também não, porque eu sou imune. Isso tá errado. Ah, tá sem imune magia, né? Então esse efeito não vai te pegar. Eu sei. Por sorte, mas vai pegar cada um de vocês. Todos vocês, okay. Uma salvaguarda de constituição. Vou perder a CD49. Eu vou perder o que eu tava concentrado. É mágico? Mágico. Opa, tem vantagem. Magia de transmutação. Anel. Crítico, 20. Primeiro. Do que é mesmo? O teste? Constituição, não é? Constituição. 34. Anulei. Em mim eu anulei. Anulou? É, só tinha de cálculo. Absorvia a magia. Por quê? Porque ele pode. Não. Não quero. Assim, como não é um projétil, eu posso absorver. Aquela bagulho arco-íris, essa magia não é pedra, né? Porque ela é onda, né? Eu não sei. Eu só... Qual que é a verdade, Jeff? 40, 50, 49. 20 mais 12, 32. Quanto que ele deixa dar? Dá 8, dá 40. Eu acho que eu tiro a carta certinha. Eita, que bom, hein? Eu anulo o efeito que me pegaria. Metal no se ele se safou, Toffin. Tô vendo só o negócio do arco-íris. Você tem imunidade a magias que causam dano. Mas isso aí não é dano, isso aí é resistência às demais magias. Resistência. Imunidade a dano de armas não mágicas. Vocês têm imunidade a magias que causam dano? Temos. A magia é arco-íris. Então o Sambi não causou dano em vocês? Eu também acho que não. Em mim causa, porque eu falei no teste. É, porque ele é de Oricalco, só não é no Via Arco-íris. Ah. Então, resistência dobrada a armas mágicas. Eu não sei se é tipo ara, se é raio, então tinha um negócio mais especificação. Não, é, calma que eu tô lendo. É, quando é projétil, você isso consegue... é algo. Absorção. Gaste uma reação para converter o dano de uma magia ou ataques que lhe infligem PVs em PVs temporários. Deflexão. Gaste uma reação para refletir o dano de uma magia ou ataque de volta ao conjurador. Não fala que tem que ser alvo. Aí tá pra ter rajada prismática. Tem também esfera relâmpago, voo e levitação. Só. Tá, então nesse caso é uma magia de transmutação. Então não, tem o teste. É, mas tem vantagem, porque é resistente. É. Sim. Não, é minha constituição, já tem a vantagem. Joga mais 5. Nossa, morri, eu vou gastar ponto de quilo revolar no teste. E tirou 2. Foi 2? Bom, como eu tenho mais 5, então eu passei. Passou? Passei, deu 52. Que merda. Por causa desse mais 5 no teste do. Que vantagem. Merda. Eu não quero que vocês passem. Aí é. Mas quer, e aí? Como é que não, é? Então, amor, entre querer e poder. Não quero que vocês passem. E não vai. Ok, mais 3. CD 52 agora. Passei, né? Passei, certinho. Todo continuo mundo passou? Continua passando? Continua passando, porque sucesso é sucesso. O que, que usaste te dá? Usaste dá alguma coisa? Posso ir pra sempre. O quê? Usas. Usas me dá porra nenhuma. Tu me dá dor de cabeça. Ok. Na top também. Primeira magia eu falhei. Primeira e única, né? Cara. Primeira e única, né? Não, tem mais uma. Posso ter mais 3. Vamos passar a habilidade dele, então. Só que eu não posso fazer essa outra magia nesse turno. Eu só gastar ponto heróico. Gasta aí, tem um monte pelo jeito. Já foi quase todos também, né? É, eu quero ter um pulso de ação. Não vale a pena, não. Por que começar a colocar pulso de ação de fábrica nos meus NPCs? Eu poderia, né? Você que faz, você pode se quiser. É só pôr dois nivelzinhos de guerreiro. É a regra básica de multiclasse na quinta edição. Ou é que bom pra quebrar alguma ré. É uma boa. Ô, Bretão, o que eu posso fazer pra aumentar minha constituição com a guerra? Deixa eu ver aqui. Chama. Além de resiliência. Aumento de atributos. Ganha mais 2 em constituição. Bom, ainda tô com sambinho concentrado. Vocês não estão mais em formação relâmpago, né? Você não perdeu, ó. Se ele te deu 220 quase de dano. Ufa. É porque é só projetar a tenido. É pra ter a concentração até 20, né? A gente já tá andando. A minha concentração vai pro saco. Se eu fosse sugestão aí de Pikmin, porque eu não sei que foi a aula. Você quer ganhar a vida ou ganhar a concentração? Então não tem mais que me preocupar com o sambinho. Não sei. A gente sabe melhor. Acho que nenhum dos dois é bom, né? Eu queria passar no save só. Minha segunda ação só pode ser usada pra ataque. Você quer passar 7%, não sei? Sou. Eu sei que magia que ele lançou? Não sei se em todos, acho que em todos. Não. Em qual que você... Magia que você nunca viu. Eu só não sou de inteligência e carisma. Você só não é inteligência e carisma? Não, as pessoas estão pintadas. Tá. Tá mesmo. Foi um dos primeiros que eu peguei por causa do background elfo que eu queria ele ter esse melhor frio. Mas eu esqueci uma coisa. É porque se você quiser só aumentar a vida, tem o talento durão, né? Que você ganha 2 de vida por dado de vida. Não vale a pena. Ele ganha 40 de vida. Não vale a pena. Tem coisa melhor pra pegar, eu acho, né? Posso pegar reflexos rápidos, né? Que ganha mais 5 de iniciativa e 7 de CA. Ok, pra pegar no futuro. Sei lá, pensa. Eu já tô com minha certeza de construção muito baixa. Só pão no cu. Vamos dar um ataque normal em algum de vocês. Se bem que não vai ser ruim não pegar, tipo, ter um mais que um pra pegar os dois ao mesmo tempo ou tem que pegar um por vez? Tem. Tem um poder de monge pra você ganhar. Pra você então, ataque normal no. Celerim, no Griel. Acho que vou pegar esse. Se der para no Celerim, se der para no Griel. Eu acho que esse é o Celerim, porque o Griel fez nada contra ele até agora. Um ataque normal. Mas você ainda é um inimigo. 15, ímpar. O que é? Vai no Grião e ímpar no Celerinho, né? Tá vendo dado no mente. Então, Grião, você tá sentadinho 15. Lá. Mais 45, 60, te acerta? Não. Quanto que é? 65. Puta que pariu. Não vou gastar ponteiro aqui. Ah, peraí. Eu tenho Bless. O que que Bless faz? Hoje rola um D12 a mais. D12? Eu também tenho isso aí. É, eu também tenho, por isso que eu tô perguntando. Esse Bless é D12. É só entrar aqui, joga na água. Ok, Celerim, 70, te acerta? 70 me acerta. Muito bom. Eu vou deixar você aqui, 69 e errar. Muito bom. Quer usar escudo. Muito bom, mordidona de você. Pode usar Bless aí também? Aumentar de um. Então, 8D8. É que o escudo é a reação, né? Já dá 5 de CA. Só 20%. Só é, tá de boa. Mosteira. É uma mordida? É uma mordidinha. 8D8. Deixa eu falar, eu moído. Inhal. Não, só 13. Inhal. Mais 17. 30. Só 30 de dano, Celerinho. Mais 15, então. Como foi o meu turno, eu curei. Ponto heróico. Pulso de ação. Pulso de ação. Pulso de ação. Agora você vai querer machucar, né? Agora ele vai, hein? Agora eu vou pegar pra foder. Não sendo eu. Pega tá essa bom. Tonta aqui, ó, que tá na água. Taca choque na água. É. Pode tacar! Taca, taca, taca, taca! Taca choque em mim. Taca a mãe pra ver se quica! Taca a mãe pra ver se quica. Qual o ferro da destruction? Agora eu vou até lá mesmo. Vamos ver as runas. Vamos ver o poder antigo. Vamos ver. Perdi minha tabela, achei minha tabela. Vem em nós, galinha. Como é que chamou esse poder de monge aí, vai? Então, o do monge, já tá o nome do poder de dar proteção em todos os infros. Acho que é uma alma de diamante, eu acho. Você vai comprar, Ariel? Não, é que bom que vai pegar. Tô vendo, todo mundo quer ser a top, tá concentrando na velocidade. Pode, querendo pegar. Que bom. Ele já fez tanto isso. É porque a gente tinha. Teve uma época que o Jeff não deixou mais a gente pegar de outras classes. Tinha que pegar só coisas das nossas. Eu nunca peguei nada, né? Por isso que eu perguntei. É que todo mundo tem pulso de ação, né? E todo mundo repoia que é bom. Eu não tenho pulso de ação. Ah, a Lisbeth tem, o Murin tem. Eu não tenho. Mas o Murin é guerreiro, né? Não, mas ele pegou o pulso de ação o mais forte. Ele tem um uso a mais. Mas ele é guerreiro, tu falou, é da classe dele, ele pode pegar, comprar da classe. Sim, só que é nível 17, quem é? É, não, você pode. Um nível da sua classe você não tenha, porque virou multiclasse, você pode comprar. É que eu acho que você não pode o nível 20 de cada classe. 17,32. É que ele não tinha deixado, só por 39,49. Não sei se ainda está com a imposição. Outra coisa. É, todo mundo quer ser ator. A minha pergunta é, por que não aprendeu quando a gente estava lá, lá treinando num aquele Buru. Humano? Porque você só treinava no Runa. Buru. Não, eu treinei com a Toph isso. Tanto é que eu tenho por causa disso. Ah, olha, usurpou-se. Fiz o quê? A Toph me ensina a ser tão resiliente quanto você? Ela falou, demorou. Toma porrada, toma porrada. Pronto, é. Foi um ano apanhando a Toph. Oh, foi difícil. É. O meu eu só não tenho força, porque dragão, eu peguei todo o saving throw do dragão. E o único que ainda não tem é força. E é o atributo que ele mais tem, mas tem saving throw de força. Não faz sentido, né? Tá. Vocês veem na testa dele brilhando uma runa. Qual? Conforme ele agita as asas. Runa do controle. E aí ele lança contra vocês uma onda de energia mágica. E agora sim, todos vocês... Tá vendo? Eu sim, não tô falando nada. Salvaguarda de Constituição CD 59. Ô, oh, caralho. 59? Falei que eu ia apelar. Falei. Vai. Assim que eu gosto. 20 natural. Pega uma cartinha que passa. Cartinha... Eu posso dar um boot de ação. Todo mundo tem boot de ação. Todo mundo tem boot de ação. Eu quero, dá pra mim. Esse aqui, como que ele tá? 8, né? O 12 da benção é só ataque ou saving throw? É. Ataque, saving throw. 29, tá longe. Quanto que é CD mesmo? 59. Isso que eu tinha 19 lá. Passei fácil, então. Pera, eu preciso de minha conta tá muito bosta. Eu vou aqui, ó. Fala de rerolar, aqui, que você tem que ficar com o segundo. Tem que ficar com o segundo, né? Um segundo, vou dar uma inscrição em algum lugar, porque tá foda, né? Não, é bom. Eu não sei como o filho da puta que tá no meu plano, que eu salvei a vida de todo mundo lá, ninguém tá me contando. Exatamente. Vou me foder muito se eu falhar. Como assim falta carisma? Olha o meu carisma, eu tenho 35 de carisma. Verdade, o Jeff tem que começar uma religião aí no meu plano, viu? Porque tá dando lama, preciso virar Deus. Preciso dessas bombas, que não tá lama. Começar lá o culto de Grião. Mais 30 de medo, 41. Eu vou fazer um culto no meu plano, eu já tenho seguidores suficientes lá dentro. É, o Jeff, vou começar um culto, não. Não tô com medo. Tô pensando o quê? Quem vai morrer? Não. Alguém não passou e precisa? Tem uma carta que dá pra transformar um teste falho em um sucesso. Eu não passei. Então, ninguém passou. Só você. Você também falhou? Eu falei, mas deu 41. Mas eu tirei 5 no dado. Mas você pode rerolar, né? Eu tirei 19 e deu 39. Rerola, joga com vantagem, gasta uma inspiração, joga com vantagem. É que eu tô com 6-3-1 de vida. É que eu acho que não é dano. Então, acho é que uma onda mágica. De novo. E daí? Posso é, não falou que era. Exato, mano. Essa é evocação. Evocação. É porrada. Pode ser. Evocação é porrada. Vocês que sabem. Se quiser me dar pra não perder o bônus que eu tô um turno pegando. É, que não vai passar na concentração. Eu não vou passar na concentração. Se quiser, então eu quero. Pode usar. Não, mas não põe no bonde, não, que esse aqui é nosso. Ah, é fixo. Esse aqui é. Não, porque senão eu vou perder aquele mais 5 que eu tenho específicos. Que são nossos. Aqui você é dano de runa, né? É, dano de runa. Como é que você falhou por muito? Vocês falharam por muito? Eu posso ajudar. Ah, ok. 16. É. 40. Certo. 47. Vocês são os juradores, certo? Só morrer, 47. Tá por 12, eu falei. Não, por 12 eu ainda. Falei por 18. Ah, vai tomar no cu você, mano! Ele falou por 21. E eu tirei 19 no dado. Caralho, qual que é o problema de vocês? Você passou por quanto? Por um montão. Meu problema é que então, é um não vai número. Dar... Oh. Mas o problema nosso não é o dado, que deu muito, só isso. É, tirei 5. Calma aí. Você faz magia Tech Circle. Até, não, até eu peguei. Ele pode fazer passar de nono. Eu passo do nono, porque eu acompanho o nível de mago com o meu nível de monge. Ah, tá, que nível? Acho que até nível 12, se for calcular. Caralho, eu consigo até 11. Eu acho que ele tá nível 12. Tá, quantos slots de nível 12 você tem? Ah, não faço ideia, mas nenhum, né? Nenhum, a gente não converteu essa ideia. Não, eu nem pego mais magia direito. Ok. Não, não adianta você... ter magia nível 12, porque não existe. Vocês perdem um slot de sexto nível. Tá. Que falhou. Que falhou. Não, a gente gasta um slot ou perde? Gasta um slot. Ah, tá. Tem diferença. A CD era quanto? 59. Eu passei acho que por 6. Aí, Grião, não vai perder 7. Nada. Por 7. É, o Grião não tem. Não tem slot de sexto nível. Né? Tem que nível? Até quinto. Até quinto. Pode tirar todos se quiser. Vai ser um, vai eu não lembro de onde eu imagino. Perde um de quinto e um de primeiro. Ah, mas ele passou. É, ele passou. Ele passou. Se eu soubesse que era isso, eu não tinha nem usado a cartinha. Não dá pra saber o que que é. Né? É. Sexto nível, sexto nível. Quem, quem passou, nada. Quem passou... Ah, já tá nadando. O Boda tá nadando é que eu tô sempre com Bless. Foi rápido. Interessante. Não, eu vou, vem pra cá. Cara, você pediu 5 da tarde. Não, pedi agora. Acabei de pedir. Ah, os caras nem abriram ainda. Pô, é verdade, eu fiz minha ação e até saí ganhando. Passou a metade. Meia horinha ficar pronto, né? Que já passou. Pede do terceiro? Quer sorvete? Não, é lanche. Ah. Faz dois. Que eu não quero comer esse estrogonofe de jantar. Perde, quem passou perde um slot de terceiro nível. Ah, terceiro nível. Tá. Tá bom. Não faz diferença mesmo. Faz anos. No nosso mundo, que eu não uso o slot tão. 6, 12, 18. Vai jogar um do 20? Não, ele tá calculando o que ele vai ganhar. É porque ele jogou 6, 12, 18. Não tem um D18, né? É. Entendi é, também. É, entendi. 6, 12, mais 6. Mais 6, 18. Ele ganha 18 slots. Ah, ele ganha? Ele tá roubando slots. Ah, legal. Filha da puta. Deixa eu acender essa luz. É. D&D, né? Honra entre ladrões. Honra entre ladrões. Honra entre ladrões. Você, ele roubou o poder dele. Rebeldes, rebeldes. Agora isso aí a gente tem, gente. Em inglês é Thieves. Thieves é ladrões. Por que que traduziram, né? Tem até um ditado já. Isso aí é runa do controle, Ariel. Se eu roubar, eu só tiro a runa dele. Não sei se dá pra roubar a runa das pessoas com isso. A minha dá. É só pegar e sair correndo. Isso é mais fácil. A do Dito também dá. Não. A coluna fora, né? Não, é porque o Ariel tem a pedra, né? Ah, você é o Tony Stark, né? É, ele é o Tony Stark. Como os Grell, é? O verdadeiro, né? Ah, então é assim que identifica quem tem a runa? Isso! Os dois têm runa, mas só uma é verdadeira. Só uma é verdadeira. Apesar que, em teoria, eu fiz alguma coisa pra impedir que usasse isso pra descobrir qual era o real. Porque eu tomei esse cuidado, teoricamente, né? Mas... teoricamente, ou seja, teoricamente, não tem. É, sei lá, pedi Peru, não, eu não queria decidir como que é a situação. Não, tá passando isso, né? Ele saiu meio aguado, ó. 1, 2, 3, 4. Pim. Sou eu. Tem um enigma que é no pim. Se fodeu. Tô de boa. Vem em mim, galinha. Quer dizer, cobrinha. Saudades de jogar 5 anéis. Tô com os dedinhos aqui. Então, você viu se meu dado tá com você? Não. Vem pra mim, Ariel, você tá lá, porque tá faltando um da Fênix meu. Como que a gente vai continuar isso? Olhei, não tava, mas vou olhar de novo. Olha pra mim, porque eu lembro que você falou, eu acho que eu esqueceu. Mas você. Eu esqueço de tudo, você sabe. Não, eu sei como é. Depois você lembrar, dá uma olhadinha. 62 acerta você? CA? Não. Não? Não. Faltam uns 15. Não. Falta quanto? Pouquinho, falta acho que 3, acho que é 65. Teve um menino no passado que veio falar comigo. Opa! Ele é 69. Eu nem lembrei dele. Ele tinha até atrasado. Ele nem me respondeu mais. Porra, Ariel, aí também. Joga com vontade. Esqueço. Memória seletiva. Crítico. E o cartinho? Dá uma carta. Agora acertei. Ah, já faz muitos anos antes e foda. É, tipo, faz anos já. Ah, ok, não. Tipo, eu não tenho, já não tenho essa capacidade de memória, não, sabe? Ô, louco. Se for marcante, eu lembro. Mas é, não, pelo jeito não foi. Foi uma transa very common. Foi normal, né? Foi. Ok. Foi esquecível. Dez. 100%. 100%. Vai doer, hein? Não sei em quem, mas vai doer. Em mim. Mas então foda-se. Foi crítico? Foi crítico. Não, foi crítico no dado pra somar o bônus, né? Não, foi crítico no ataque. No ataque. É verdade, quando dá crítico, o que faz? Joga 150%? 200%, né? Joga o dobro de dado. É dobro, é verdade. Ok. Não, em qualquer porcentagem, ele sempre dobra. Se cair 40, 80. Não, se ele 60, toma é, 20. Na porcentagem, é que ele tirou 100. 432 não, pontos de dano de energia única. Se a porcentagem dobrava, dá mesmo. Ok, quanto que é o dano é mesmo? 432. 40% de 1.400, 80% de 1.800. Justo nela, cara. É porque ele ainda tá usando o resultado... É, pode vir! Ainda tem 1.200! Ele faz. 400. Ele faz um movimento com as asas. E quando ele faz assim com as asas, vocês sentem a energia mágica, a mana de vocês sendo sugada por ele. Quando ele suga isso, ele expande as asas, descarregando uma energia bruta, né? E ainda com a runa do controle ativada na testa dele, e aquele raio de energia encheia-se ele. Lá dentro a água ferve. Começa a borbulhar, sobe aquela cortina de vapor, ofuscando a visão de vocês. Agora vocês estão sob efeito da magia nublar também. Em contrapartida, não vai afetar ninguém, todo mundo tem visão da verdade, tem visão no escuro, tem visão do caramba 4. Menos o Grilo. Menos o Grilo. Você é cego ou joga pra mim? Você é mãe de na. Pior que é. Porra. A babaiaga do rolê. Como que é, mãe da velha? Babavanga. Eu consigo perceber até que é do perto de mim. Por causa de Ranger, sabe? Tipo, Ranger. Pensando se eu gasto meu último ponto herói pra quebrar uma regra. Gasta, gasta. Fazer uma magia. Eu sei o nome. Depende em quem você vai fazer. Exatamente. Se for na Cia, ele pode. Se for na Cia, ele pode. Se for na Cia, eu te dou um pouquinho. Se for na Cia, ele pode. Ela aguenta mais 1.200? Eu aguento mais 1.200. Mas deixa meu João Lotto quieto. Ó, o Fredão com medo. Tremeu, tá bom. Não, deixa meu João Lotto quieto. Deixa que eu uso. É só nadar depois que recupera. Deixa eu brincar que eu uso. Tá, eu queria, eu verdade, aqui hein? Só conseguia fazer uma. Tá, vou gastar. Deixa entrar na água de novo. Vou gastar. É 2d8, que cura. Vou usar novamente runa do controle. Ah, não! Opa! Que você merda. Passou no teste de controle? Você passou no seu save and throw? Eu tô escutando com isso. Deveria, porque é deslocamento aí. É. 6. Não, não, não, não, não, porque, tipo assim, a runa do controle já é uma. Já fica com desvantagem se você pegar um de exaustão. É, a primeira exaustão já é uma habilidade. Já, é, já é perícia, né? Então, tô safe. Ai, que mentiroso. Boa cambada, não é você. Porque 6 falhas, né? É, camisa de saudade. Você só vai tirar 9? Resistência lenta. Vai de F. É o que a gente quer, fofinho. Casta as resistências, casta. Vai de americanos. Vai de americanos. Vai jogar no Vasco. Tem muitas outras referências. Que isso aí? As coisas que ele vai estar dando pra eu guardar, eu vou perder. Não, essas bolinhas que você pintou aí, que tá fora? Não, né? Isso aqui chama TDAH. Chama ósseo mesmo. É. Tô com alguma coisa na mão, tô rabiscando alguma coisa. É, tintando. Você tá medindo as bolinhas? Não, eu tô riscando com isso. Não dá, não é duro o suficiente. Não é. Eu gosto como é duro, né? Mas... Todo mundo. É só uma ficha de 5 anéis perdida. Criel tá concentrando ainda? É a do aranha dele. Não chegou no segundo turno ainda? Ok, você vai ficar fora dessa era. Então. Eu acho que é alguma one shot. Você vai ficar fora dessa então, Criel. Você deu sorte. Eu acho que essa é a do Game Poku. É do. Então com a runa do controle ativa, ele faz uma outra magia em vocês. Salvaguarda em Constituição. Era parcial. Era parcial. Que era parcial. O que? Toff. Oi. Você tá meio cega. Essa aqui é espacial. Tinha feito. A Toff tinha passado. Não, não passei. Só o Griel. Vocês três. Vocês três. Eles passaram. É, eu e o Griel vocês passamos. Vocês têm vulnerabilidade. Vulnerabilidade. A. Dano radiante. Até o final do meu próximo turno. Quem falhou? Não, isso é a outra ação. Agora, salvaguarda CD 56. Salvaguarda Constituição CD 56. Essa eu posso passar, hein? Crítico de novo, 20. 2,18. Se eu tirar mais que 7 aqui, eu passo. Ah, 7, passei! Só? Passei. Griel, você não precisa. Ah, 50, vamos passar ali, não fodeu. Passou? 45. Esse aqui, né, Gui? Não, 45 não. 53. Eu tirei 2 agora, mano. Tá contando da lista? Você quer 2d4? Tá contando da lista? Pode ser. Tô. Passou. 4. Só de 3 só. Justo. Um de sobra caso ele queira aumentar. Eu não tenho mais ponteiroide. Hã? Eu não tenho mais ponteiroide. Quem passou? Não sei, eu passei. Então, todo mundo passou? Passamos. Ok, todos vocês têm vulnerabilidade. Mas não é passou e ainda tem um problema? Tem. Imagina se falhasse. Eles têm vulnerabilidade. Deixa eu ver o tipo de que eu vou escolher. Vulnerabilidade a ar, água. Se eu tenho resistência, o que eu faço? É, se eu tenho imunidade, cancela. É isso. Tá ficando 0 a 0. Não, você cancela a sua resistência. Você ignora a sua resistência e tem vulnerabilidade. E a imunidade é a mesma coisa? Também. Vocês vão ter vulnerabilidade. Você tá apelando, né, Sarinha? Não, eu vou counterar. É runa. Foda-se, eu vou magia, eu vou dar um counter. Eu vou dar um counter de runa. Primórdio, é verdade, eu vou fazer isso. Tem que desenvolver essa habilidade, primórdio. Eu tenho essa habilidade. Você vai fazer, faz. Não espera. Não. Pode escrever, eu vou fazer depois, entendeu? Eu vou fazer nas próximas, como é que eu vou. Calma. Nervoso. Vocês têm vulnerabilidade a dano de veneno. Ok. É, porque ele tem veneno. E a dano psíquico. Psíquico, porque ele dá dano psíquico. Você é um que tem duas. Eles dois têm 3. E o Griel tem 1. Por quê? É o teste que foi passando. Mas eu passei em todos! Você tem vulnerabilidade a psíquico e veneno. Tá. Toff e Silerim, psíquico, veneno e radiante. Griel só radiante. A gente toma 50% a mais, né? É. O dobro. Não, o dobro. O dobro. Ok, foi a vez dele. Celerinho. Vai, pessoal. Seu filho da mãe, você roubou meu ki. Eu vou pegar de volta. Ele já devolveu, né? Só que tu não sei. Vou tirar mais e usar contra vocês. Você é um ser primordial. Um ser ancestral. O que você é? Um ladrão. Sou o guardião. Tá, mas você é um ser primordial? Você existe há muito, muito, muito, muito, muito tempo? Sim. É, bom saber. Sua vitalidade é primordial, né? Não entendi o que você quis dizer. Relaxa. Roubar esse poder seu primordial. Na hora que eu falo relaxa, começa a fazer isso. Já é a minha vez, né? Não, eu vou só sair um pouquinho d'água e falar assim: ô galera, entrar na água, vocês ficam abençoados. Quando é que a gente fica abençoado? Olha esse sol, tá muito quente. Não. Ai, cego é foda. Bora, pessoal. Calma aí, deixa eu só ver se funcionaria fazer isso antes. Funciona, pode crer que funciona. Você é um deus dragão, velho. Funciona. Só vou fazer uma coisa. Cadê o Whisper? Ah, o Whisper está aqui. Cadê o Whisper? A Luzinha agora tem o nome. É, o Whisper. E ela tem figurinha no WhatsApp. Tem figurinha no Luzinha? Pode contar o segredo pra galera? Que segredo? Do seu personagem. Acho que pode, acho que eles vão... Não, depende. Pode ter 40 feet. Só se o Brad falar que não vai contar pra ninguém. Ele é fofoqueiro. É verdade, hein? Porque ele é BFF, né? Do quê? Dos Cinco Anéis? É... Dos Cinco Anéis eu já sei. Já sabe, né? A gente tava contando. Eu já sei. Eu não contei, mas você já falou pra mim. Tá bom. Por quê? Da outra campanha que eles estão fazendo. Pode cantar, Paulinho, não tem problema. Também é a vilã da outra campanha. Ele é vilão. Eu sou vilão. Quanto é 40? Feet. 40 feet. É. 12 metros, 8 quadrados. Oito quadrados. 40 feet square. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É muito. Como é que ele tá? Tá ali no canto ainda? É, tá lá ainda. Usando que eu dei vulnerabilidade em vocês? Não tem nenhum. Radiante, veneno e psíquico. Psíquico. Vulnerabilidade. Oh. Inverti o vídeo psíquico. Peraí, rapidinho. É, eu vou usar como ação bônus. Eu vou dar um rugido. Porque esse é um rugido de guerra. Uhum. Vai ser o manto do cruzado. Vou partir pra cima pra dar um multi-ataque nela. Ok. O que está achando, Afro? A gente tem vantagem pra atacar ele. Já vem. Vão ser duas garras e uma mordida. Ok. Temos que ter mais 5 do Kim, viu? Não, eu tenho vantagem, que eu não teria. Deixa eu ver se é 42 ou 47. Tá, mas você tá atacando com vantagem, se você não tiver... Não, eu não tenho vantagem. Você acabou de usar o manto cruzado, então você tá com vantagem. O manto cruzado me dá dano. Ah, achei que era com vantagem. É, então eu tô te dando desvantagem. Então, você fodeu. Ah, não, mas o 14 eu já erro aqui. Vai ser o 4. Vai ser no próximo. Próximo? Próximo jogo normal. Eu quero que você tire 20. É, eu jogo normal, né? Eu tenho vantagem pra meu Deus. Errei. Aí. Pode acertar a carta. Caramba, eu tirei 5 quatros. Somar tudo dá um 20. Aí, você tá vendo, ó? Você liga no Rashi, Pissoca. Aí, ó. Tá vendo, Pissoca? É o Rashi, Pissoca. Só nesse aqui é seus 200 de dano. É o Rashi, Pissoca. Eu errei os 3 ataques. Errou? Aham. Legal, ação lendária, eu vou te morder. O moide. Vou te moider, A gente tá corpo pra corpo, você foi até lá pra me bater, né? Isso. Errou. Errei. Ação lendária, agora não, desculpa, isso foi só são bônus, né? Não, ação bônus foi mais do cruzado. Ah, isso foram os ataques, ok. Então agora, agi certo. Ação lendária, então Andriel. É o C. E eu ia tentar fazer um mover terra e cobrir a água. Eu ainda tô cego, Jeff? Por quê? Ele usou pra se curar ali, né? Não sei quem fez. Como você tirou ele de lá? Eu tentei fazer, primeiro eu ia fazer uma série de força, mas é muito pequeno. Como é que eu depois disse? Vou tentar mover a terra. Mas também dava 8 por 8 quadrados. É pequeno também. Até o meu próximo turno. Ah, sai, sai. Interessante, parou? Esqueci desse detalhe. Então voltou a ver. Voltou a ver. Vou fazer isso também. Então já viro na direção dele. Vou virar. Acelerinho, vou tentar trazer ele pro chão. Vou na direção dele, Jeff, e vou mirar na asa direita. Bem na junçãozinha aqui, ó. Ok. E vou dar ataque por pau ali até tentar cortar. Ok. Foram 20, né? Eu vou tentar 40. 40? É. Ah, foi dobrar. Pulso de ação. Também, dobrar. Vou, 42, na verdade. É um número muito bom, 42. 42 o quê? Ataques. Por paz. Vamos ver. Já jogou 42 dados agora. Não, é por pau, mas quanto é seu bônus? Meu bônus não vai chegar, eu acho. 26. Não, é só pra você ver pau mesmo. Dois ataques, faltam 40. Um Vorpal, um crítico Vorpal. Vai contando quantos ataques foi já? É a quantidade de cartas que você pegar. Aqui não deu 8. Não, porque os que eu falhar eu não pego, né? Mas tem que contar quantos ataques foi no total, né, Jeff? Ah, quanto foi no total? É. Esse é o quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. Crítico. Dois críticos. 2,20. Tá, te dou duas cartas. Não, uma só. Cusão. Nossa, mas dois críticos. 20, 19. Nossa, gastou todo o poder nesse ataque aí. Outro 20. Décimo primeiro. Décimo segundo. Décimo terceiro. 14º. 15º. Era melhor ter rolado uma porcentagem. 16º. Mas nem de acerto. 17º. Só transformou. Vou ter que fazer uma, 18º. Quantos porcento acerto? Eu acho que o jogo rolado tá sendo melhor já. 19º. Não sei se isso dá uma vida matada. Quanto crítico? Eu senti a vista. 20º. 21. Outro crítico? Tá que pariu. Muitas chances de cortar essa asa. É, boa ideia. 22. Esse dadinho tá bom, hein, Bredão? 3. 10 dá 20. Ah, que legal. 24. Não, já passou 2 críticos com ele já. 25. 6. 7. Outro crítico. Oh, mais um aí. Outro 2,20. 28. 29. 30. Acabou. Não, falta mais 10. 31. Fala 12, né? 12, isso. 32. Outro crítico, por pau. É, vamos ver se corta essa asa, né? 33. 34. Eu morri. Não, você foi. 35. 36. 37. Outro. 38. 39. 40. Foi melhor que rolar porcentagem. T1. T2. Só isso aqui que eu acertei. Só comprou o deck todo. Tá, quantas cartas? Quantos salvaguardas tem que jogar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Valeu a pena jogar. É. Ver o que é útil. 5. Nossa, tem mais bônus de mais 3 no ataque ou dano. Então, usando imediato, causa dano triplicado em vez de dobrado. Olha lá, um foi dano triplicado. Qual que é CD? É. Você não quer? 50 aí? Não, era 40, né? 40 aí ou. 42, acho. 42? 42, já. Nossa, você pode usar um bagulho de curar do guerreiro. Teve entrou com vantagem. No de iniciativa. Os imediatos, só tá acabando no máximo. Caramba. Já teve duas falhas aqui. Use essa carta pra ganhar uma reação. Duas falhas. Uma criatura que ainda não tem ajuda nessa rodada perde o turno. Dá pra guardar essa? Eu quero essa carta pra ganhar uma reação. Perde o turno dele. Se você atingir pela magia de ar, vocês vão receber o dobro para salvar os aliados. Cara, tem coisa legal aqui. Tem. Isso aqui é quase inútil. Dadinho, cara. Isso aqui é quase inútil. Vai curar tipo 40 de vida. Então foi, cara. É que dá mais 3 no ataque dano. Foi quase 21% de ataque, acertei o crítico. Ó, um é triplicado e um é dano máximo. E ele ainda se feriu. Que isso, caiu uma asa então. Eu acho que essa asa caiu, gente. Se feriu-se a si mesmo. Tá, rola o dano. 9. Vamos fazer agora a porcentagem mais fácil. Não, mas quanto é um crítico normal? Um crítico normal, vamos lá. São 6d8 mais 4d12. Mais 25. 6d8 mais 4d12 mais 25. 1 é o dano máximo. Então é 6d8, 48. Mais 24, 72. Mais 25, 97. Então 97 mais. Agora você vai fazer como se fossem 9 críticas, porque um vai ser triplicado. É como se ele pegasse e adicionasse mais um ataque. Beleza. Então faz 9 vezes o seu crítico. Que é 45d8 e 18d12. E 18d12. 45d8 e 18d12. Você esquece que um dado desses aí é massa, então. Não, já contou. Já contou. Agora rola o D10, né? Foi isso, joga um D10. Tá, direito. 45d8 e 12d12. 50%. Metadinho. É. Metadinho. 50, até aqui deu 8. Deu 8, 45. 180 no dano. 180 mais 18. 18d12. Mais 108. Mais 108? É. Mais 108 mais. 298 mais 175? Não. 9 vezes. Mais 298? É, 298. 198 mais 100. Mais 225. Que é os seus bônus fixos. É isso, Jeff. Mais 198. Tá dando ok, 688 de dano. Uhum. Vamos ver se arranca essa asa. Yeah. É o que é o objetivo da empreitada. E aí você vai fazer o saves ou vai somar aquele 6D8? Já fiz. Ah, já fez? Já rolei o 6. Já peguei cartinha, já dei cartinha. Ah. E você decepa uma das asas dele. E aí ele. Ah, é. Essa aqui sai, como é que sai? Pronto. É, você fala que ele tem deslocamento de voo, mas não fala de qual fonte. Presumo que seja da asa, né? É, não, não é mágico. Não, necessariamente, a gente também tem deslocamento de voo, mas não tem asa. Mas não tem nenhum local que tá falando que ele voa de outra forma. Se fosse a hover, que é planar. Mas ele é um ser mágico, então... Tem hover aqui? Tem algumas criaturas que usam hover. Ah, que é planar. Talvez um Shadow tenha isso. Não, acho que o Shadow voa. Ah, não faz sentido o Shadow aqui. Ok. Depois do Griel, a Ciel, então. Não sei onde também desceu. Ele já. Desceu aqui? Não, desceu. Lá embaixo. Ah. Mas ela deixou a ação dela pra mim. Ela vai fazer um Conan de magia nele. Ela precisa fazer save throw? Pode fazer depois. Se ela quiser, ela tem vantagem. Shadow não tem voo. Não tem voo? Não tem. Será que Ghost tem? A Shadow sou eu. Era pra ter voo. Sei lá, eu acho que nessa circunstância ele é um ser mágico, velho. Ele consegue voar sem necessidade da asa. Mas Ghost tem fly, mágico, mais ou menos, eu não voaria. Não, mas eu digo por ele ser tipo o único. Conjurador principalmente, por ter voo, tá ligado? É. Você perdeu a sua asa? Beleza, velho. Você já tava contando com isso. Caiu. Não tem. Caiu. Tem nada que diga que ele tenha voo mágico. Nem nas magias dele? Nem nas magias. Mas ele tem passo das brumas, então ele não vai ter dano de queda. Né? Não, vai cair na água. E a água é boa, né? A água é boa. A questão é que ele vai agora fugir daí pro ar. É. Fica aqui, ó. Fica aqui. Não, posso voar de outras formas agora. Sim. Não pela asa. Não pela asa. Beleza, ele despenca. Enquanto ele tá despencando, ele vai morder o Grial. Quer usar isso aqui, Grial? Tá tendo desvantagem? Sim. Ó, tem tudo com desvantagem. Ô, meu saco. Mais uma que gasta. Tá, vou jogar de novo. Primeiro deu 4. Segundo deu 16. Então com 4, com 45, 49, tá certo? Não. Não, 51. Deu certo, hein? Já salvou uma. Porra, escapou. Escapou. Escapuliuces. Bom, a Ciri vai fazer cone anti-runa nele. Um cone anti-magia. Então ele não vai poder usar runa. E vai dar 2 éter de novo nele. Ah, faz 2 jogadas de ataque. 2 jogadas de ataque, né? Vamos ver se a ficha tá certa. Cadê ataque? É que ela não sumou a estímula e tem o... Ataque mágico, mais 34. É, mas vai dar 39 com a estímula. E 44, que a gente tem... Ela tem vantagem já no ataque, então vai dar mais 5. Tem vantagem no ataque? Ela tem a magia forte. Ah, é. Tem... Sempre tem vantagem. Certo. Então mais... 44. 44. Ainda tem difícil de acertar. Joga. Então joga. Tem, são 2 ataques. Não, mas que eu jogo com esse dadinho da 20. Joga os seus. Ah. Viu? Não dá pra ver nada essa porra. Impossível de ver isso aqui. Não dá pra Tirou ver. 2 sets. Que isso, hein? Blackjack. Blackjack. 13. Agora você tá Snake Eyes. 13. 57. 57. Que é 59, né? 57 não acerta. Não acerta. Foi... Não acerta por 1. Por 1? Peraí, como é que estamos aí? Aqui eu não tenho carta. Ah, peraí. Não acerta sim. Bless. Bless. 12? Ah, não dá pra ver nada. 1. 1. Nossa, que dado horrível, ó. Tanto no número quanto no número. Acertou um ataque então. Quanto que é o éter? É. 20d8. Seria 10d12. 10d12? Ah, não, isso foi no. É uma jogada de runa, não é? Sim. Você já acertou um de ataque de éter, dá o dano. 20d8. É 20d8, é fixo? Fixo. Ah tá, então. Ele... Deu dano. Então já é, deu dano. Ele não tem mais uma asinha. Eu te dou. Ele tá caindo. Com asa dele. É, agora tem uma asinha só. Olha que maldade. E aparentemente ele precisava dessa asa pra voar, viu? Mas vá! Eles não estão acreditando nisso. Eles só aparentemente. Ele, é, esse aqui tá chocadíssimo com isso. Quem tá jogando? Você. Me diz que é 7. Onde você chocou? Não, é 1. Parabéns, é que eu acho que dá 10%, Jeff. Dele não voar 10%? Sem asa. Não, tô chocado. Tô falando, só dano. Falei aqui, é. por ele ser quem ele é, acho que uma asa não faria diferença tá nenhuma. 1 com todos os dados. Sério? É. Por quê? 20. Não, é impossível, né? 20d8. É, vamos tirar 1 com todos os dados. Daria 20. É. Ok. Vocês já jogaram o outro ataque? Já. Já. Mas caralho, você sabe que eu jogo vantagem, né? Sim. Deu 2 sets. Com mais 45, errou. 2 sets. Por que não adicionaram um D12? Adicionamos. Caralho, mas eles são não, ruins. Não, o outro não adicionou, não. 52, joga D12. Não, é, 51. 51, joga D12. É outro 1. Ah, acertou. 59, acertou. Cara, tem que usar os recursos, galera. É porque tava por muito, a gente... tinha somado. Pessoas. E eu acho que eu vou indo, viu, gente? 3. Recuperar o pulso de ação que eu gastei. Beleza. E pronto, né? Só estou com vida, né? 48. Falou, mais gente. 48. Falou, Ariel. Falou, perdão. Falou, não quer mais. Falou, meu gordelinho. Aqui, ó. Compramos um deck. Tchau, tchau. A pergunta: quando e como que a gente vai voltar a jogar 5 anéis? Por mim, amanhã. Eu não espero essa semana ainda. Não, tô falando sério, porque a outra campanha nossa tá complicada de continuar, né? É, eu acho meio complicado. Saiu bastante gente. É. Saiu bastante. Mas eu tô porque eu sinto uma falta dos panéis. Não, não pode montar outra ficha. Saíram 2 personagens. Um deles era o mesmo com que a gente ia participar. É o personagem principal do próximo arco. Seria a D. Isso. Né? Isso aí talvez até consiga driblar. É, não, tinha o Rafa também, né? Mas o Rafa já saiu bem no comecinho. Né? Então ignora, né? Mas o Rodrigo saiu, a Denise saiu. Os dois não estão podendo mais jogar. O próximo arco seria o arco do personagem da Denise. A gente pode pular isso, ignorar e ir para um outro arco ou começar com personagens novos, como uma das 10 que deram. Ou qualquer outra ideia que for válida. Eu topo as duas. A minha gente joga se conhece diferente. Por mim, eu jogo qualquer coisa. Estou todo dentro. Personagem como o novo, tanto faz. É, eu te falo que eu queria trocar o meu, mas... A gente pode fazer o novo. Então. Mas se você quiser manter a história e só pôr o meu personagem de novo também, eu não ligo. A gente pode fazer personagens novos no mesmo nível. Personagens novos, jogo novo. Bom, nível pensem e me deem suas respostas. Eu topo as duas. Pra mim, assim faz tudo. Facilitou pra caralho pra mim. É. Coniante Runa. Coniante Runa. Bom, gente, como tchau, tchau. Fazer? Vou fazer igual os Beholder tinha lá. Como eu, se fudeu. É, vou fazer tipo uma transformação parcial. Criar um olhinho do Beholder anti-único e vou. Todo mundo quer ser anti. Focar nele. Ok. Tchau, tchau. Tchau. Tá pintando essa dessa ou é o negócio que põe na parede? É, a Sten. Eu acho que o Murtão tá pintando alguma coisa. É, tá pelo forte. Tá mesmo. Tá. Conant, runa. Ok. Eu vou ficar focando nele, tá? Então se ele se mexer, eu vou seguir. Você tá usando que runa pra isso? Tem que usar uma runa, né? Não é uma runa, é uma habilidade que o Beholder tinha. O Beholder tinha porque eles eram filho da grande mãe. Exato. Tava usando a runa? Hã? Ok. Ela tinha uma runa. Era do Primórdio. Ela tinha Primórdio. Primórdio. É. Usa magia pra cancelar magia. Então tá. É. Tem alguém perto dele? Eu tenho dois. Celerinho. Eu e o Gideão. É um. Mordida no celerinho. Mas ele já gastou a ação dele. São três sem lendárias. O cara que ele tava despencando e tava tentando morder o Griel. Aí tem mais duas então. Na verdade, na ação do Celerinho dei um. Isso. Na ação do Griel dei outro. Na ação do Celerinho dei o último. Tá. Ah, não. Os dados não estão legais comigo. Ele tá agarrado, 45, né, com vantagem? 57. Errou. 65. Foi erro. Errei. Ok. Ele de novo, então. Tô sob Conant Runa, né? Está. Mas não sob Conant Magia. Não, não. Conant Magia. Dessa lendária dele? Não, agora eu não dei. Não, então ele pulou o meu. Aqui é top. Então sou eu. Depois da Ciel, sou eu. Nossa, você era antes da Ciel. Aliás, isso era antes da Ciel. É, verdade. Desculpa. Não, desculpa. Tem problema. Então vai você. É o seguinte, Jé. Eu quero fazer um esquema que eu vou puxar toda a água pra mim. Quero converter essa água em mana. Quero transformar essa água em mana pra mim. Como? Ou seja, secar o rio, secar o lago, que é o lago que dá cura pra ele, né? Secar e transformar tudo isso daí. Pô, dá cura pra todos nós. Eu sei, mas ele significa muito mais, né? É, 2d8 não é muita coisa, gente. Não sei se é 2d8 pra ele, né? É 2d8, é independente de quem entra. É 2d8 por dose. É o lago que dá. Por bebê, imagina o tanto de água que você bebe. Uma caixa d'água de poção de 2d8 mais 8. É uma poção de 2d8 mais 8. Imagina que ele bebe 200 litros d'água. É. É pra curar 2d8 mais 8. Cada dose cura 2d8 mais 8. A boca dele é bem maior que a sua. Ainda uma dose pra ele. Se vocês tiverem trocentos potinhos de vidrinho pra encher, vocês vão ter trocentas poções. Vou fazer isso. Enfim. Não mais. Foi como assim. Você vai fazer isso? Então, o que seria melhor? A runa do primórdio, a runa da energia? Pra puxar água, a runa do controle ou da alteração. Então, no caso, eu quero transformar... Pra transformar, a runa da alteração ou do primórdio. Primórdio, então. Mas, tipo assim, eu quero que fosse como se eu estivesse puxando, como se fosse um aspirador de água. E aí eu vou condensando isso aí, transformando tudo em energia. Ok. Fundo do controle e fundo do primórdio. Fundo da água não funciona também? Hã? Fundo da água. Vai alterar, não. Fundo da água não vai alterar a essência da água, né? Pra puxar, sim. Pra puxar, né? Pra puxar, sim. Entendi. Vai controlar a água. Então, tu usaria a runa da água, a runa do controle e a runa do primórdio. É isso. Não, da água runa do primórdio só. Só. Água ou controle? Pra transformar água, é, controle. É. E alteração ao primórdio transforma. Se ele. Oi. Se você sair da água, vou puxar essa água pra mim e transformar em energia. Talvez ela impeça de curar. Poxa, eu queria essa água. Depois eu devolvo. Não, se você devolve igual, tá bom. Depois eu devolvo. Vou fazer assim. Vou guardar um pouquinho na boca, vou pegar um potinho. É verdade, eu vou. Por que você só não enche o potinho? Porque é legal. É porque é elemental de magia. É porque eu sou elemental de magia. Não, eu não tenho potinho. Nem tem potinho, é. Não eu tem. Não tenho potinho. Eu tenho que destransformar com a água pra depois eu guardar o potinho. Então eu jogo a runa, como que faz esse teste? Joga a runa. Joga um teste de runa pra saber quanto de água você vai ficar. E aumenta em 5 a dificuldade. E aí é um teste de primórdio do, pra saber se você consegue transformar essa quantidade de água em energia. Tá, então primeiro água. Então eu vou gastar água, vou gastar inspiração, jogar com vantagem, tá? Ok. Filha da puta. Se você juntar 10 inspiração, vira um ponto heróico. Aliás, ganha uma inspiração por essa ação, porque tem inspiração. Não, o Celerinho. O Celerinho que deu essa ideia. Então ganha você. Então, runa de água. E seu plano de magia também foi bom. Deu 40. Deu 40, Jeff. Minha runa de água. Deu 40. 40. Quanto que dá de água aí? Dá 30 Vamos toneladas ali. Ou 120 mil metros cúbicos. Chegou toda a água. Menos a que tá na minha boca. 120 mil metros cúbicos. É aquilo que tem. Tá. Aí agora a runa do primórdio. Primórdio, você tem que tirar 40 pra conseguir converter tudo. Tá. Não, foi tudo, menos o que tá na minha boca. Uma gotinha, né? Foi tudo, inclusive, o que tá no seu corpo. O meu não é igual ao que tá ali. Elemental de magia, não sou da água. 40. Não, minto. A sabedoria, eu ganhei mais, então, 43. Beleza. Então, consegue. Beleza, consegui. Consegue. Aí agora você faz o save de concentração, né? E a dificuldade é 45. Concentração... Construção e só uma ronda de controle. É, não, que eu jogo com isso. Vantagem. 11. Onde está a concentração? É Constituição. É Constituição. Constituição. Ah. Só aguarda a Constituição. 45. 45, passei. Não, não passei não, por 2. Por 2? Por 2. É. Então morra! Então é 2 de exaustão. Não, tem aqui. Resistência. É. Passar. Olha. Ok. Então, boa. Você somou o seu bônus de runa do controle? Tinha mais 5. O seu bônus? Não somei. Mas não somei, é verdade. Então deu mais 5. Então eu passei. Eu passei que não foi por 2, foi do ponto de dano. O gasto não é recuperar. Não foi gasto. Oi sim, caiu ali e tá gasto. Essa é a minha ação. É a sua ação? Você vai fazer no meio. Essa é a sua ação? Você vai ser a primeira na próxima iniciativa. Ah, mas cara, você faz uma coleção, Brad? É tudo que o Ariel tirou. Porra! Ele fez 42 ataques. Bom, já que essa água te cura. Você suga toda a água, os peixinhos se debatendo no chão. Depois eu devolvo. Tartaruguinhas. Girinos. É você? Não, é só você. Isso? Voltou, de novo. Você é a primeira agora na iniciativa. Caralho. Meus peixes! Por que você não para de bater essa outra asa? Porque é automático. Eu vou lá. Vou lá e tento arrancar outra asa dele também. Agora vou dar uma rajada de golpe nele. Nossa. O que você vai fazer com esse mão de energia? Vai transformar em... Não, por enquanto... Ataque, não é? Não, por enquanto eu vou... Vamos manter. Depois eu devolvo. Só pra ele não se curar. Ah. Primeiro. Abaixo de 7 eu erro. É 59, né? 59, 59 a gente sabe que acerta. 59 tá abaixo de 7, eu erro. Não, 58 é. 6. 6, não. Abaixo de 6. 6 acerta ainda. 53 de dano. Uhum. Opa, crítico. Um crítico mais na lateral. Mais 2. É, 6. Foi um só crítico. Era cada duas que subia, né? E... O quê? 70%. Presta a tabelinha pra mim, por favor. Então a gente vai... subir esse andar, depois na outra. Um imprimir um pra cada um, dessa. Na sétima? Acham? Acho que é. É na sétima que a gente vai subir? Não, é número dos pares, né? A 2, a 4, a 6, completa ou quando. Quando, quando mais morra par. Quando entra quando ou quando termina? Então, termina. Então na sétima a gente vai subir. Ai, que droga, tem mais uma pra gente subir. Ô, Gé, deu 143 de dano. É, dano mágico normal. E são 6 testes de atordoamento, mas ele é imune. Então você não precisa gastar. Não. É, ele tá imune. Não, ele não tá mais imune. Não tá mais imune? Mas talvez ele esteja atordoado. Eu acho que era quantos a runa testes? Que. 6. Era a runa que dava essa imunidade pra ele. Magia. Magia? Que ele perdeu a concentração? Aham. Uhum. Oh, que dó. Você é, tirou a concentração de pouco. Não, foi o Ciere no primeiro ataque. Quanto que é a CD? É 48. Teste do que? Concentração, né? Constituição. Constituição, é. 48? Me fudeu, eu tenho mais 30 só. Jogou um D10 também. Não tem D10 aqui. Um D20 que é a metade? Não tem D20 pela metade? Tiquinho aí, ó. Tiquinho. Ah, tomando seu gosto. Aqui tem uma asa só, por isso. Quanto que é o teste? 48. Falei em todos. É, o primeiro já é o primeiro. Falei em todos. Ele fica atordoado. Também não precisa gastar. Está atordoado. A vossa mercê agora. Eu viro pra ele e falo, a gente já pode encerrar esse combate, que seus peixes vão morrer com a falta da água. Também. O cara assim. Finish. A gente já pode encerrar esse combate. Deixa a gente ir. Seus peixes vão acabar morrendo. Eles precisam dessa água. É bem vida, né? É. Tá no chão de terra. É, ele já tava no chão, né? Não tem nada que cancele esse túnel. Ah, ele tava caindo? Tava caindo. Tem nada que cancele esse atordoamento? Não. Não tem? Só passar no teste no final do seu turno. Não, final do meu turno. Não, não é teste. É no final do meu turno. Eu acho que é. Acho que não tem teste, você sai automaticamente quando chega o turno dele, eu acho. Com quase certeza que é o teste. Perigo. Ah, até o final do meu próximo turno. Uhum. Ou seja, se eu agir de novo. Ah, não, mas no caso. Você pode ficar ciclando. Não, mas aí nesse caso, como o Gui ele trocou de iniciativa, então o cara já saiu do stand, não? Não. Não? Ah. Que tipo assim, eu era na hora, ele mudou, fui primeiro e acabou o turno. Então começa a contar a partir de seu agora. Próximo. Ah tá, verdade. Desculpa. O outro eu fiz o negócio seu da próximo. Água, é verdade. É. Tô confundindo. Tem nada que cancela isso. E eu não tenho mais ponto herói. Eu tô perguntando pra ele. A gente. Eu stunei ele, ele caiu. Ah, fui até ele, vou na frente dele. A gente pode encerrar o combate. Seus peixes vão morrer, eles precisam dessa água. Então você já tá sem uma asa já. Ele levanta a cabeça lentamente assim na sua direção. Sim. Me dou por vencido. Eu estico as mãos e faço a energia e a água sair tudo de volta. Eu tava segurando e já vou curando ele já. Ok. A água volta. O. Ele sai do atordoamento. Ele põe a cabeça pra fora da água assim. Bravo, amigos! É. Bravo, amigos. Fui derrotado. A vitória lhes pertence. A deusa da ambição escolheu campeões valorosos. Façam sua oferenda. Sigam para o próximo desafio. E que a sorte de Asger os acompanhe. Engoli então, já que o Di devolveu a água. Conforme ele vai permanecendo ali, vocês vão vendo que vai se formando um brilho dourado no lugar onde tinha a asa dele. Vai pouco a pouco restaurando a asa dele. Vai regenerando pouco a pouco aquela asa cortada. Ok, o que vocês fazem? Você é o ferido? oferenda? Como assim? Sei lá. Como que a gente tem que fazer oferenda? Tem que fazer uma oferenda pra você ou pra Asger? Grupo. Pra Asger. Grupo. Mas quem sai daí, caralho? Tá se curando. Tá tomando água. O nível da água tá assim. É, porque ele tava lá embaixo, ó. Eu não sei o que eu tenho que oferecer a Asger. Não tem nada pra oferecer a Asger. Ah, é pra Asger, ele falou. Eu tava pensando, é pra Asger. Pra Asger. Pra Asger, ok. Pô, sair da água. Pode falar, tá? Eu não tenho nada pra oferecer a Asger, mas eu tenho alguma coisa da minha terra natal. Talvez seja um lugar legal pra deixar. Eu tiro a minha marmita, que faz comida lá. E procuro algum ingrediente ali que tenha uma semente pra deixar ali e plantar naquele lugar. Acho que é uma oferenda diferente. Certo. Essa é uma oferenda que eu posso fazer. Vou chegar até uma Odanisca dela. Você quer aprender alguns poderes? Vou transformar ela em clériga. Transformar ela em clériga? É. Joga diplomacia. Persuasão. Tentar convencer ela a ser uma clériga, porque eu tô dando meus poderes pra Asger. Pra Asger. Deus. Mas você tá dando, ela não precisa rezar pra você. Não, eu tô ensinando ela. Não precisa dar flechada na testa e falar seu nome. Não. Ajoelhou. 61. Porra! Sim, Celerinho. Nossa, caralho, acelerinho. Poder? Que poder? Ela olha pras outras quatro. Esse poder aqui, aí eu topo nela e transfiro um pouquinho de eletricidade nela. Ok. Que aí eu dou os poderes básicos de clérigo da tempestade. Ela tem marca passo, cai morta. É mesmo uma clériga da tempestade. Ela olha assim pras mãos dela, as soltando faíscas. Ela se ajoelha diante de você. Meu Lorde. Não, isso é só um presente. Seu Lorde Asga, eu falo pra ela. Obrigada. Obrigado, ele vira de quatro. Porra, Jedi. Que isso? É a outra mina. Ela chama Jedi. Gebedia. Ok. Fez sua oferenda. E você? Posso ir? O que vocês fazem? Aqui no meio é areia também? Nessa ilhinha? Grama. É grama? É tudo grama, é um oásis. Tem vegetação pra tudo que é lá. Tem inclusive palmeiras. Tem uns moadib pulando. Não é pra você roubar, é pra você dar. Não, é que eu ia ver, porque eu acho que Asgard é muito mais ligado com a areia, né? Do que com a natureza. Sim, mas o oásis é uma. Você deu uma marmita ou uma semente? Não, uma semente. Eu abri a marmita e procurei algum alimento que tivesse uma semente pra eu poder plantar ali. Ele deu um gergelim. Ok. Plantou um gergelim. Plantou um gergelim. Que água, será? Plantou um gergelim. Plantou wasabi. É só uma bênção, né? Não é uma condição. Aliás, dentro do rio tem alga? Tem. Ah, não, não sei, vai que não tem alga ali. Tem água, tem peixe. Tem alga. Tem alga. Tem camarãozinho, tem tartaruga. Tem até uns crocodilos do Nilo aí. Tá tudo. Então eu vou vir pra cá. Eu quero ir na areia. Okay. Que é o local, eu acho, mais próximo de Asgard do que a natureza ali do oásis. Na verdade, não. Tudo que o sol toca. Me parece mais propício. É tudo bem. Eu vou até a areinha ali. Vou abrir um buraco na areia. Vou pegar umas moedas de ouro. Vou pegar um 100 PO. E vou jogar lá dentro. Assim, parece que Asgard gosta de dinheiro. Mas já que o ouro volta pra ele. E aí eu vou cobrir. Com a areia. Ok. Vai plantar moeda. Vou plantar moeda. Eu planto. Ó, de planta assim, ó. Vai nascer um pé de moeda aqui. Agora de encher. Você acha que ia dar em árvore? Parece que vai dar. Beleza, e aí o que vocês fazem? Aí vamos pro círculo. Quero concentrar na negocinho que eu plantei. Puxar da memória o poder da cera de fazer florescer mais rápido. Ridgecraft. Já começa a brotar ali um pé de gergelim. Isso daqui é uma... o arranca-rabo, como que é o nome, cara? Enfim, o dragão. Isso daqui é uma... Quatro. Hã? Quatro. Não, ah, não, o nome dele é arranca-rabo. Isso daqui é uma semente que a gente tem nativa lá do meu reino. E a gente usa muito. O óleo dela é excelente. Eu acho que talvez seja interessante ter isso daqui aqui. Fascinante. Chama gergelim. Mas eu posso levar um pouco dessa água? Ou... colocar a caixa d'água? Fique à vontade. Beleza, eu vou vir até aqui a bordinha aqui, ó. Vou usar a runa da criação e eu vou criar como se fosse pérolas com água concentrada. E vou fazer um colar. Como água concentrada? Eu vou, tipo, criar, condensar a água numa bolinha. Comprimida. Isso, comprimida. Condensada foi erro meu. Comprimidinha ali. Sabe onde que eu já vi isso aí? Roda seca. E vou criar seca. Um colarzinho de pérolas. Okay. Pérolas! As baleias! Com que se faz os colares de pérolas? Chaves, caralho. Caralho, mano. Olha o pé de gergelim. É bonitinho o pé de gergelim. Parece um cacto, não é isso? Uhum. É. Bizarrinho. Ok. Você planta o pé de gergelim, a Ciri planta o pé de moedas de ouro. E só planta o Celerim planta a semente da discórdia entre as mulheres. Entre as mulheres. Tinha que ser pé de carambola. Deu um poder pra ela ali, ó. É. Faça o que você quiser. Só pra ela. Cadê? É tipo dar uma garrafa de Coca-Cola pra um bosquinho, mano. O que é um bosquinho, mano? Aqueles africanos. É uma tribo. Falam. Estalando. Com não, mas eu já vi acontecer isso aí. Os deuses devem estar loucos. Exatamente. Quanto que eu tenho que tirar pra criar um colarzinho assim? Ou mais de um, não sei quanto que eu... Mais de um, eu quero fazer uma coisa. Ela quer fazer não sei quanto, não sei quantas contas eu consigo fazer por vez. Tem itens parecidos, né? Você pode ver de cargas. Vamos ver um aqui, um colar de contas de bola de fogo. É. Sim. E vamos dobrar porque vocês estão no nível muito alto. Ver qual que é a CD pra me fazer, né? Ah, não mete a Fireball, uma coisa assim. Pega coisa pra fazer uma pra cada um, né? Pra curar a vida de vocês. A Toff precisa de dois. Preciso de um. Nossa, aqui ó, os dois aqui vai precisar de um. É, precisa de uns três cada um aí. Uma caixa d'água assim. Necklace of Prayer Beds of Fireballs. Fireballs of Steel. Cara, quem tem menos vida? Eu ou o Griel? Eu tenho 360 de vida. Um D6 mais 3. Então joga 2D6. Não, joga 2D6 não, o máximo. 2D6, 12 mais 6 são 18 contos. Pérolas. 18 contos. Você tem 18 doses, então? Não, eu queria rolar pra fazer talvez mais, entendeu? Então rola. Por isso que eu queria. Por isso que eu queria saber qual é a CD pra saber se eu consigo. É, cada comar é 18. Isso. É isso que eu quero saber, se eu consigo fazer mais de um por acho vez. Que já são quantas? Quanto eu tenho que tirar? Não sei quanto que ia fazer um teste. Tem 16 de construção, acho. Só cobrou mesmo. Mas mesmo assim, dá o nível. Quantos você quer? A gente para de ganhar. Eu queria um pra cada um. 30. Um pra cada um? É. Com 18 pontinhas? É, eu acho que dá. Mas eu quero mais de uma dose por conta. Feito. Tá de boa? Não sei quanto dá pra pôr em uma água conta. Água concentrada, condensada? É. Água comprimida? Comprimida ali. Quanto que vocês conseguem tomar de água numa golada? Numa golada? É. Cara... não sei. Então, vamos mudar. Quanto vocês conseguem tomar de Coca-Cola geladinha numa golada? Não gosto de Coca. Eu acho que é um copo. De, né? Assim, de Guaraná cervejinha. 15. Uma cervejinha não gelada. Caraca, Guaraná 15. Guaraná 15. Guaraná São Carlos. Guaraná acho Jesus. Que é um tanto assim de um copo, um gole. Peraí, vamos fazer um teste. É, o que que é um gole pra você? 200 ml, então, 200 ml. Agora, porque vai ter uma bolinha que vai pôr na boca e vai explodir, né? É um bubble. É como se fosse um comprimidinho. É, se tiver muita coisa, é um bubble kill. É, acontece. Mas aí não precisa necessariamente ter a quantidade, mas sim o efeito. É, só o efeito. O comprimido. O comprimido ele pode ter o mesmo tamanho. Só que a potência dele é maior. Quando vocês rolarem, vocês vão jogar salvaguarda e constituição pra não morrer engasgado. Acho que é uns 200 ml. Não, então faz assim, ó, engole a bolinha e deixa estourar no estômago. É um copão de americano, assim, ó. Uma golada. Se for pra tomar água, por exemplo, assim, tomar vai, coisa, vai ser igual fácil. O moleque que tomou agora Coca-Cola e comeu Mentos. Não fez nada com ele. Só O Wayne tá voando igual o padre do banão. Assim, ó. Ô, coitado do padre, mano. Coitado por quê, velho? Eu acho que idiotice, tem que se foder. Tá. Ideia de então cada um de vocês tem um colar de bubbles de cura que curam cada colar 10d8 mais 20. Tá bom, dá pra top sobreviver. Cada colar no total ou cada bubble? Cada bubble. Cada bubble. Então 18, deixa eu 10d8 mais 20. Vamos lá. Não, pera. Pera. Pera. Depois 5 doses. Uhum. Falou de bubble, lembra dos bubbles. Dez de 8 mais 50. É, eu já fui lá com isso aí. Uma. Tem mais 17. Mas é finito, né? Como finito? É, acabou a 18, acabou. Acabou. Caramba, vocês querem mais ainda aqui? Você quer renovar. Você quer que vai renovando? Não, mas aí tem que pagar. Tem que pagar? É. Ah, é comércio. Tem que pagar um tributo, isso. É comércio. Fazer que nem asga. Tributo. O primeiro é de graça. O próximo tem que pagar. Só a provinha, né? Só. É. Só pra você. Aí tô dando 18 de prova, tá bom, né? Porra. Eu dou um colar pra cada um. E eu pego o meu e o meu eu guardo no bolso, que eu não vou usar. Por enquanto. Tá bom. Eu vou deixar de reserva pra Toff, porque eu parece que eles precisam mais. Ah, ok. É verdade, mano. Bom, e aí o que vocês fazem? Vamos para o centro do circo. E. Despeço de Vênus. Ok. Foi um prazer, bora. A era clave. E vocês são teletransportados. Peraí, o Ivan, nada do Ivan? Nunca mais falou o Ivan, né? Vocês nunca mais chamaram ele? Ah. Ivan! Você falou agora em on? Ou em off? Não, eu falei em off, mas dá pra jogar em on, tipo. Geralmente essa hora o Ivan falaria alguma coisa. Meu nome. Viu? Muito disse. Bem, menos pelo Griel. Vai se ferrar. Por que menos pelo Griel? Não, o Ariel não tá aqui, pô. Foda-se. Fez ação, como diria John Wick, consequências. Ok, não sei que ação que ele fez. Mas deve ser pode ser. Desnecessário. Achei. Foi um duelo até a desistência. O cara pode fazer. Ah, não, parou. É, como é que ele vai saber que ele vai perder a asa? Ah, foram 42 ataques. E aí, ele contou? Tem não ser rápido, eles sabem que seres rápidos fazem. Ok. Eu poderia muito bem ter chegado ali na cara do bagulho ali, a queima-roupa e meter uma Watts. Eu falei, cara, a gente pode terminar o combate? Pronto, não tem necessidade. Ainda bem que ele acabou, porque senão eu ia encher de água de novo. Ah, não, era só um blefe, né? Manter. Não, só pra ele não se curar. Só pra não se curar. Eu tava pensando em fazer primeiro a esfera, uma muralha de força, pra ele não pular, depois mover a terra. Mas ele poderia usar o passo das ruas e atravessar o não. Ficar preso por baixo, né? É. Não, tudo bem. Aí acabou a luta. Mas ele usa de novo e sai. Pô, do jeito que ele entrou, ele sai. Exato. É igual a rua sem saída, porque eles conseguem entrar na rua sem sair na rua sem saída. Que é a rua sem saída, não sem entrada, só por isso. Mas é verdade, é a mesma lógica, tá ligado? Mas se ele é sem saída, como é que você sai? Porque ela não tem saída. Se você entrou, não tem saída. Você já não sai. É monotarefa. É monotarefa. Não pode ser saída. E agora pra onde a gente vai? Vamos descobrir, vamos descobrir. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá bom. Um quarto do desafio. Concluído. Ufa. Desafios. Deixa eu só apagar isso aqui pra não ficar manchado a propósito. Tauron. Desafios táuricos. E eles chegam em Asga. O que foi? Vai ser assim, apagar. É ele que vai apagar aí, porque eu não vou alcançar. Ok. que eu paguei. O Gabriel está fodido. A Heraclave, rolem o dado do Panteão. Vamos descobrir para qual lugar vocês irão. Alguém quer rolar? Sei lá o que é isso aí. Nimbi! Ave Maria! Nimbi! Uhul! São 7h30 já, né? Uhul! É upside down, Nimbi! Nimbi! Nossa. O único que não podia sair com a esquerda, era Zasna, que ia ser o último? Não, não tem. Eu acho que o único vai ser o último. Não tinha nada disso? Vou ter que trocar a cartinha. Ah. Ele tá jogando fora só. Não, mas até o fim, né? É que eu acho que acabou a sessão. Toff e Ciri, antes de vocês saírem, vocês fazem mais alguma outra coisa? Vixe! Tipo assim, dá uma olhada pro Alcarrab. Não, olhar, eu não olho porque eu tô com a venda, né? Quando eu falo olhar, que eu vou enxergar sim. alguma coisa, eu faço a ação de levantar a venda. Mas assim, igual eu falei, muito obrigado. E dá uma, claro, falei do Ivan. Dá uma última olhada pro local, sabe? Um oásis bonito. Particularmente, não olharia mais, né? Eu sinto tudo ali. Minha percepção olha passiva, pra ele e pensa, eu posso roubar alguma coisa? Se minha percepção passiva me permite perceber alguma coisa, eu tenho 102 de percepção passiva. É pouco, assim. Quando vocês estão partindo e se teletransportando ali, e vocês ouvem a voz do Ivan, muito bem, menos pelo Griel. Ele vai se ferrar. Ele fala mesmo. É o meu nome. Esse é seu nome? Nossa, mudou. Antes de vocês desaparecerem, vocês veem o Alcarrab já com a asa toda regenerada. Ele se curva pra vocês. Deseja boa sorte, que o sol brilhe sobre o caminho de vocês. Antes de partirem, um presente de minha parte. Ele faz assim com a asa e faz um gesto assim pra vocês. E vão duas esferinhas luminosas indo em direção a cada um de vocês. O que vocês fazem? Pego. Pegou? Pegou? É. Pegou? Ok. Quando vocês pegam a esfera, vocês olham pra ela, a esfera ela brilha intensamente, um brilho ofuscante e ao mesmo tempo revelador. Guarda o dado então, pra mim. Guarda. E aqui estão as duas esferinhas que vocês ganham. Uhum. Criar fraqueza. Uma onda de energia, ameaça pulsante sai de sua mão envolvendo o alvo. Uma criatura invisível. É 27 metros, faz uma salvaguarda de constituição. Se falhar, fica vulnerável a um tipo de dano à sua escolha. Foi que ele usou no Se passar, fica vulnerável só até o fim do próximo turno. Sem a possuir resistência ou invulnerabilidade, cancela. Cada dois níveis é uma magia de quinto nível, cada dois níveis acima do quinto, adiciona uma vulnerabilidade extra ao alvo, ou permite um alvo adicional. Da hora. E drenar mana. Ah, esse já ganhou. Não precisa nem roubar. Ai, que beleza! A magia de quinto nível. Um alvo faz um tempo de construção. Se panear, perde 5 níveis de slot. Como reação, você usa energia pra causar dano. 2d6 igual nível de slot. Ou se curar. Também pode ficar armazenando a energia por 1 minuto para aumentar o nível. De outras magias que conjurar. Podendo usar esses slots pra aumentar o nível de slot da magia. Caralho, que forte! Da hora mesmo. Bem louco. Muito bem. Quando usar o slot, ganha tá exaustão. Né? Vocês atravessam o portal em posse desse novo conhecimento. Deixa eu anotar. E quando vocês chegam do outro lado, é dedo no cu e gritaria. Vocês são acometidos por uma tontura nauseante que toma conta dos corpos de vocês, fazendo com que vocês fiquem completamente atordoados durante um longo período. Fim da sessão. Cara, já chegou tomando cu já. Pois é, né? Tomando rabo. Já chega se fudendo. Chegamos como já? Tomando fiote. Vixe. Da hora, hein? Vixe. Ah, eu vou usar meus pontos heróicos pra recuperar. Vai ser o melhor. Pra recuperar meus poderes. Ok. Porque eu não fiz descanso. Mas eu tenho meus pontos heróicos inteiros. Ok. Nada, nem resistência lendária. Já tinha curado na outra vez. Oxi. E eu usei dois, eles são lá de saúde. E perdeu um, né? Não, então, foi esse, foi um demo. Eu fico mais cedo que eu tô podre. Não sei o que me aconteceu, mas eu fiquei baleado. Então, te deram um tiro. Não, se alguém sentido. Quiser curar, você tem coisa pra curar com o ponto herói? Não. No sentido não, mas figurado. Mas você tem algum poder que você gastou? Engraçadinha. Não, só usei rumo só. Só usei rumo? Uhum. É porque eu também não gastei nada. Então dá pro Grial recuperar os dois poderes dele. Dá pro Grial, não, o Grial não merece. Ele vai se ferrar. Não, Asgard vai ferrar ele. Asgard vai ferrar ele. É só porque ele espancou o negócio aí? Jamais saberá. Aliado. Esses dois eu guardo na próxima sessão. Bem, acabando agora a mais difícil, a gente upa, né? Sim. Nimb, né? Ah, é? É, porque aqui é uma loucura, mano. Só um novo estado, hein? Dizem que pode sou louco. Pode pensar aí na caixa aí também, por favor. Por pensar assim. Mais louco é quem me diz que não é feliz. Isso aqui? Não é feliz.